por um preço que cabe no seu bolso. Confira a mais completa linha de aparelhos Samsung em condições especiais. Acesse poloar.com.br ou ligue 0800-889-8989. Com a Poloar Ar-Condicionados e Samsung, você entra no clima. Onix e Prisma, dois carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet. E agora, vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, eu achei lindo. Você e todo mundo, né? Eu uso muito mais lindo. Onix, o carro mais vendido do Brasil, com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 30 vezes. Quando eu entrei no Prisma, eu falei, é esse o carro. Prisma 1.4 agora com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, é só até domingo. Consulte condições, todos juntos fazem um trânsito melhor. Chega, fique meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambis. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega, fique meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Oferecimento também da Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97. E aí, galera, beleza? Todos sendo bem-vindos aí, Sombra. Tamo aí, boa, né? Tarde. Um dia maravilhoso. Tá mesmo, hein? Tá bonito o dia. Tá bonito o dia. Tá lindo, mas é que infelizmente a gente tá em São Paulo, né? A gente podia estar numa praia. A você podia... e essa praia também, vou te falar um negócio, hein? Não, podia ter Barcelona, tem areia então. Na cabeça, é brincadeira. Pô, adoro praia, cara. Adoro praia. Não. O que me acalma não é água com açúcar, velho. Sujeira, suor, areia. Mas Barcelona nem parecia que era praia, né, mano? Porque acho que era frio, né? Tava tão frio, velho. Não, mas tem Barceloneta ali. Barceloneta é que a gente não foi, né? Não, mas não mas parecia. Não, isso falta, tava... não parecia onde nós estávamos que tinha praia. Se não tivesse Barceloneta, era bom do mesmo jeito. Não, mas praia é top, velho. Imagina agora, final de tarde, você ali sentado praia na areia. Praia é bonito pra olhar. Mas pra olhar, você entra no Google Imagem, tio. Pode sentir o bagulho. Nada como o meu interior. É verdade, você tem razão. Você põe um protetor de tela, velho, pra nada olhar. Nada como o meu interior. Sentir o bagulho. Mas adoro o interior também. Interior. Eu gosto do interior. Onde eu moro, tranquilidade. Mas entre interior e praia, eu prefiro praia. Aquela coisa urbana. Mas eu gosto de andar de cavalo também. Andar a cavalo, né? Andar a cavalo é bom. É, nossa. Uma vez eu caí, mano. Uma vez eu caí e quase quebrei o braço. Vou te levar lá, mano, no meu sítio lá. Mas aquele seu sítio lá tem que tomar um certo cuidado, né? Aquele... Viu? O que não falta lá é diversão, velho. Alugar pra rave, tá ligado? E aliás, a matéria-prima já tá lá. Cara abraçando a árvore. Você no seu sítio você gasta 20 mil reais de energia elétrica? É, então. É a rave, né? É, será que é a rave, né? O sítio não é meu. Os caras aí... O sítio não é seu, não. São um amigo seu. Ah, é verdade. É verdade. Eu moro lá de... O sítio não é seu. Uso capião. Então tá bom. Capião. E aí, seu Bento, tudo bem? Tudo bom. Vamos começar com... Um dia meio triste hoje, não tá? Não. Não, não triste, assim. Não, tem nada triste, não. Nada triste. Não, ninguém não fala triste, nada, não. Tá todo mundo... Moiou. Não foi com você, não, Dudu. Não, falei. Então, mano, eu tô dizendo, lá, os caras tão brincando. Tem nada triste, vamos, não. Vambora. Vamos começar com o Corinthians. Vai, velho. Tá, vamos falar do time que não tem crise. Ó, o Corinthians foi lá, né, o Santos tava lá, demorou, e o Marquinhos Gabriel... Tá vindo pro Corinthians. Não tinha dinheiro. Não, não é que demorou. Você só tentando parcelar um pagamento. Em 600 vezes, aí não dá também, né? Ah, mas vamos te falar, velho. Negociar com árabe é ruim, cara. É ruim, mano. Porque esses caras aí tem muita grana, velho. Se você chegar com aquela cara de gato do Shrek, lá o cara não tá nem aí pra você, velho. Então, você imagina se Israel tivesse jogador bom nosso. Você ia ver o que é complicado negociar. Ah, mas barato é louco. Aí daqui a pouco chega aí o... Quando confere, antissemita, antissemita. Tá bem, o Tel Aviv FC lá não leva ninguém. Você imagina se esses caras tivessem jogador bom. É. Mas o Marquinhos ninguém. Gabriel ia custar 10 milhões de euros. E isso aí ia vender para representantes que tivessem judeu também. O Ben já tem que trabalhar mais ou menos. Com relação à contratação do Marquinhos Gabriel... 3 milhões, não, mano, só para completar a informação. 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Tá chegando agora à tarde, inclusive tá descendo agora, lá. Né? Como você falou lá, o piloto, quando fala, a depressão, né? Bem-vindos ao aeroporto, o governador Franco Montoro, Brasil. É São isso Paulo, aí. 28 graus. Exato aí. Trombadinhas por aí. O piloto vem dando essas boas-vindas, né, pro turista. Mas o negócio é o seguinte, Bento, né? A parada aí do Marquinhos Gabriel é uma quantia expressiva, cara. É um dinheiro alto. Mas eu acho que se o Corinthians demonstrou interesse, negociou e comprou o jogador, é porque houve uma consulta ao Tite e à comissão técnica do Corinthians. E a diretoria do Corinthians não compraria o jogador se não houvesse talvez o aval do Tite. O Marquinhos Gabriel, aquele cara que joga no meio-campo, acho que hoje, possivelmente ele brigaria pela posição no time do Corinthians aí com o Guilherme, que é um jogador aí que está muito abaixo do que a torcida espera. E pela bola que ele apresentou no Santos, o credencia para estar no grande clube. O valor, volto a falar aqui, acho que é um pouco acima do que eu acho que valeria, mas se o Corinthians contratou, e o Corinthians, ele, quando contrata jogadores, pelo menos as últimas contratações que o Corinthians fez, ele tem mais acertado do que errado, e ainda mais com o aval do Tite, como eu disse aqui, eu acho que ele vem e vai dar certo, sim. A chance de dar certo, eu acho que é muito grande, bem. Marquinhos Gabriel aí é um cara que vem para compor elenco aí, briga assim pela titularidade, porque o Corinthians não investiu um valor desse num jogador que teoricamente viria para ficar no banco. E vamos aguardar, né, Bento? O Corinthians agora pega aí o RB Brasil, Red Bull Brasil no sabadão amanhã, 4h20 da tarde. E a boa notícia é que o Corinthians ele não tem desfalques no time titular. Não tem. O Corinthians ele não vai poder contar com o Rodriguinho e com o Danilo, mas no time titular mesmo, o Corinthians ele vai com 100% completo. Vamos que vamos, né, velho? Bom, que bom que o bagulho é louco, mano. E quarta-feira que vem tem Libertadores. Beleza. Pra gente. Tá o Domênico não tem mais. O São Paulo também tem, né? Quarta que vem. Quinta. Né? Ah, mas por enquanto. Quinta. Mas por enquanto tá lá. Chupa. Não tem problema. Por quê, enquanto quê, tem. Quê, não tem problema. E vou dizer mais. Ai, que pena. Não, mas não tem problema. Teve gente que já apertou pra descer, velho. Mas já ganhamos, não tem problema. Já ganhamos, Libertadores. Agora, eu aposto, se quiser, que vocês não ganham essa Libertadores. Vocês e o São Paulo. Não, mas o Corinthians ainda tem chance. Já que tá se perfazendo. Eu aposto que o teu time você não ganha. Quiser. Eu aposto que o teu time não ganha. Agora é fácil falar. Por que não apostou ontem? Eu apostei. Mas peraí. Onde você apostou? Eu venho falando que o Palmeiras não classifica desde quando começou a jogar. Você tá de brincadeira, Paquito. Falar agora é fácil. Por que não falou ontem? Apostaria fácil. Tá de brincadeira. Sombra. Você é medroso. O senhor é medroso. Você tem que apostar hoje lá de fora. Tava com medo, tava se borrando pra nós passar, e se pega eles, arranca a cabeça desses trouxas aí. Pra não ficar gritando aqui, porque eu acho que a gente não merece, depois de um dia cansativo de trabalho. A chance do Palmeiras ter avançado ontem era a mesma do Schumacher com o Reação Silvestre no final do ano. Animal! Você é um índio, nossa! A chance era proporcional, isso é uma brincadeira. Meu Deus do céu! Ô José, me ajuda aí. Ave Maria! Mas eu espero que o Schumacher se recupere. Muito bem. Com certeza. Segue, vai. Você não Deus vai pro céu, velho. Que céu? Mas tô falando a verdade, gente. Olha, se houver esse negócio chamado céu, vai ter uma plaquinha na porta com a foto do mano falando assim, esse aqui não entra. Não, mas ô Domênico, ele você que é um apreciador de Fórmula 1. Outro dia eu vi uma declaração aí de um rapaz ligado à família do Schumacher, dizendo que ele tava, não é óbvio que ele tá numa condição ainda que ninguém esperaria vê-lo. Meu. Não, mas o cara falou que ele demonstrou uma certa melhora diante do outro quadro aí que tinham divulgado. Ninguém fala nada? Então, mas era um funcionário, era alguém próximo da família, o cara pegou e falou, já não tá tão mal como estava. Tomara, né, mano? A situação dele é delicadíssima, né, mano? Bem ruim. Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Continuando com as manchetes do estádio. Já foi, quem que já foi? Já foi o Corinthians? Só o Corinthians? Não, então peixe vai agora. De peixe. Hoje está aqui o Rodrigo Araújo, torcedor do Santos. Opa, tudo bem, categoria gente? Categoria de base. Estamos aí nas férias indo, do RG. Indo na informação do... Do menino? É. Menino humano? Exatamente. O Santos aí, como quis, né, parcelar em várias vezes, ficou o ano inteiro, desde o começo do ano, tentando contratar. Ô, mas 3 milhões de dólares é o PIB de Santos, mano. Os caras vão querer gastar. Ah, não. Enfim, depois o Gabriel, o Dorival falou, segue o jogo, não deu, beleza. Rico. Queria contar com o jogador, né? Não tem como contar. Ele que faz mistério amanhã pro time, não divulgou. E sabe quem vem aí? Maxi Rolon. Foi inscrito. Adoro Rolon. Gosta, Mota? Adoro. Já viu ele jogar? Ele entra bem. Ele nunca vê jogar, nunca porque vejo, o cara tá sempre jogando atrás. É muito retranqueiro, velho. Bom, seu Bento, em relação ao Marquinhos Gabriel, é claro, é um bom jogador, como o Mano falou. Um jogador que vem aí, tem um bom futebol. Mas é bom ou vem pra somar? Ele é bom jogador. É bom. Vem pra somar, é demais, né? Pelo menos no Santos ele fez um bom papel. Ele jogou. Ele entrou uma época lá no lugar do Giovani, né? Foi. Giovani tinha machucado e isso. Ele assumiu a quando ele entrou, ele tava com um pouco de deficiência técnica, digamos. Mas aí com o decorrer da temporada ele foi melhorando e tanto é que o Santos queria contratá-lo. Não acho ruim que foi pro Corinthians, até por conta do valor que o Santos queria investir, seu Bento. Mesmo sendo de forma parcelada, mas na minha opinião eu acho que o Santos primeiro deve arrumar a casa em relação aí aos problemas que tem com a contratação do Damião e outros tantos processos. Então vamos arrumar a casa primeiro ao invés de investir um valor tão alto num jogador que a gente não sabe se daqui pra frente ele pode dar certo e se vai continuar com o mesmo futebol que apresentou no ano passado, né? Então, paciência, segue o jogo. E só um recado aí pra torcida do Santos pro jogo de amanhã, seu Bento. O Santos ele está disponibilizando ônibus para a galera que não quer ir de carro, quer economizar uma grana. Então lá na subsede do Santos, na Avenida Indianópolis, torcedor, tanto sócio quanto não sócio, que quiser ir, só entrar em contato com a subsede, reservar o seu assento e assistir o jogo lá contra o São Bento. Oi? Não, não é na faixa, o Mota. Vou te falar um negócio aqui. Vai com karma, seu Bento não é fácil. Ah, o seu bem, o segunda-feira, seu time, né? Eu quero que o senhor esteja aqui, caso algo dê errado. Segunda-feira, segunda-feira não estarei aqui, mas na terça, com certeza. Ah, tá fudido. Mas o Santos vai ganhar, não adianta. Vai chegar lá, vai passar o carro. Mas, ó, eu gostaria de saber de você o que você achou do tweet polêmico do Lucas Lima. Polêmico? É. Não, ele só deu um bom dia. O dia tá maravilhoso hoje, mano. Olha o sol. Falou com muita alegria. Nossa, sim, muita alegria. Até porque eu sou. Mas você não achou que foi uma provocação ao Palmeiras, igual ele fez da outra vez? Não. Por que provocação? Deu de louco esse maluco aí, Domênico. O cara não pode falar nada. Mano, ele nem tava em campo. Uma coisa é ele eliminar o Palmeiras e zoar. Então, mas é o seguinte. Ele não se fosse o Vampeta, você ia achar legal. Para, não acho não. É, não. Esse jogador aí, ele não pode falar nada porque ele perdeu pro Palmeiras, cara. Perdeu, então. E aí fica aquela mágoa dele. E ele vive dando uma viradinha pro Palmeiras aí. Se ele tiver em campo e tirar o Palmeiras de alguma competição, ele pode ser assim. Mas ele tirou no Paulista. Mas ele não tava quando ganhou o Paulista. Ganhou. A Copa do Brasil vale mais. A última é que ficou na memória dele. E a Copa do Brasil vale mais. Ah, mas o problema lá do Lucas Lima é que a torcida ficou no pé dele durante um bom tempo. É. Então, qualquer coisa que ele coloca lá no Twitter ou qualquer outra rede social, o pessoal vai pegar no pé. Ah, mas assim, coincidentemente ou não, é sempre... Quando o Palmeiras perde. Exatamente. É sempre quando tem essas situações. Mas, seu Bento, tem um problema sério com o Palmeiras. Não, tem mimimi, não. Seu Bento, mas hoje o dia não tá muito bonito. Mas é mimimi isso aí. É mimimi, sim, velho. O cara não pode falar nada. Eu não sou palmeirense, não. Sombra. E o Vampeta, ele só aloprava quando ele ia jogar. Pode aloprar, né? Sombra, olha essa sexta-feira. É. Aquele sol. Agora não, agora tá anoitecendo, mas o dia tá muito bonito. E ó, Dodô, uma boa noite mesmo pra bicho, você. Bicho, pera só. Quer falar? Vamos falar do Verdão? Não, calma, Domenico. Calma. Os caras querem que eu fale, então eu posso falar. Calma. Pera só um minuto, deixa eu falar. Eu não sei porque vocês estão tão eufóricos assim. Porque o Palmeiras já estava fora da competição. Ele não saiu. Tava. Desculpa, Sombra. Ah, tava assim. Desculpa. Ele saiu quando ele não conseguiu vencer. Aliás, ele não conseguiu vencer o Nacional em casa. Mas ele já saiu quando não conseguiu vencer definitivamente o Rosário lá. Ali caiu fora. Não tinha como sair. Não tinha como. Não tinha. Ou seja, só se acreditar em Papai Noel pra dar tudo certo. É. Não dá. Mas e, ontem foi oficial. Teve um resultado. Mas pouco importa pro palmeirense. Eu vou falar daqui a pouquinho. Tá bom, beleza. Ah, e só uma observação, aguarde. Sombra. Que o dia tá bonito. Que o dia tá bonito, claro. É, o Santos, ele entrou em um acordo com o agente do Damião. É, tinha um problema, uma dívida lá de 3 milhões. Agora só falta a dívida do Damião. Só falta a dívida do Damião. E do Doyen, né? Sim. É por isso que eu falo. Porque não tem uma dívida salarial com ele, não é? Sim. Do contrato. E também não tem uma outra com o fundo. Sim. Por conta da contratação. Né? É, então, por isso que eu falo. Não adianta o Santos ficar investindo milhões em nada jogadores. Que metade da receita do ano não resolva. É, então. Ou um futuro patrocínio master aí, quem sabe. Mas patrocínio master não resolve o problema. Resolve em partes, né? Aí, lógico, tem que contar com a sorte se for vender algum jogador. Eu ouvi falar também que o Santos provavelmente vai receber proposta pelo Gabigol. Já é um turu. O Gabigol, que também tem uma parte dele que foi vendida pelo Odílio pro grupo que é dono do Caminhão. E o Odílio, que graças a Deus foi expulso aí do. Mas você sabe, a gente comentava isso ontem. Foi expulso e. Mas o Santos. Ele quer processar. Então, mas o Santos ele quer processar o ex-presidente, né? Por conta lá de uma gestão temerária. Vamos ver no que vai dar isso aí. Mas aí eu acho que tem que rolar Tem que processar. Ah, tem que processar. Você quer que eu te falo? Olha, eu acho que não vai dar em nada, viu? Infelizmente, no futebol essas coisas não então, acontecem. Esse é o problema, Dudu. Esse é o problema. É verdade. É. Muito bem, você está vendo o Estádio 97, que tem oferecimento da Chevrolet. Vou falar do Onix, vou falar do Prisma. Dois carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet. E que agora vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, cara, eu achei maravilhoso. E eu uso muito o MyLink. Aliás, o Onix é o carro mais vendido do Brasil, com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e, atenção, taxa zero em 30 vezes, meu amigo. Quando eu entrei no Prisma, eu falei, esse é o carro, meu, vai numa concessionária Chevrolet, vai lá, ou participa aí do feirão, cara, e veja, entre no Prisma, você vai ver, é o carro. Prisma 1.4, agora, com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, é só até domingo. Consulte as condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Desculpa, eu falei feirão, não, vai no concessionário, que no momento não há o feirão, tá? É, tá bom. Mas visite uma concessionária. Beleza, Chevrolet. Mesmo. Ô, seu Bento? Pois não. Agora nós vamos ouvir o Domênico. Mas mas não é pra falar do Palmeiras, é pra gente falar da Pirelli. Pirelli? Ah, bom, melhor assim. Vamos falar Pirelli hoje. Não, Pirelli, você sabe que Pirelli tá com uma promoção sensacional, hein? Qual que é, Dodô? A promoção Seja Original Pirelli. Essa promoção, assim, ainda aproveita, hein? Você vai trocar os 4 pneus do seu carro e só vai pagar 3. Um pneu vai sair, ó, na faixa. O quarto pneu é gratuito. O quarto pneu sai no Vasco, na Ponte Preta. É isso que você ouviu, sim. Essa é a promoção Seja Original Pirelli. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, né? Porque você sabe que pneu, freio, essas coisas, tem que manter em dia, né? Lógico. Tem que manter sempre em dia. Você que vai viajar agora esse final de semana, pneu é uma, olha, é um item de segurança dos mais que tem que ser levados em conta, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite, meu amigo, essa promoção é imperdível. Seja Original, comprou 3 pneus? O quarto é grátis. É a promoção Seja Original Pirelli, aproveite! Estádio 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Você pode comprar pelo site dutramáquinas.com.br. Também oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Go. E aí, seu Bento, tricolor? Tricolor. É o tricolor que o Edgardo Balsa faz mistério com o time, mas deu indícios de que Lugano, Rodrigo Caio, será a zaga do final de semana. Lugano que veio poupando aí na Libertadores, aí o jogo no final, o Paulista não é tão pegado, ainda ele aguenta ainda no Paulista, então A certeza é que Lugano e Rodrigo Caio será a zaga titular às 18h30 no domingo. De resto, não sabe. Você tem mais ou menos o time? Não. Ele diz que está conversando com a comissão técnica toda para saber a condição de cada jogador, né? Sim. Porque foi um jogo estafante contra o River. E tem que pensar no jogo contra o Strong. Deve aparecer, né? O Schmidt, o Centurion. O Schmidt também torce, hein? É. Hoje? Sim. Eu não vi. Sim. Então, o Schmidt já não ia jogar, né? Lá no verdade. Então, agora... Duas semanas. Tá certo ele. Não tem que priorizar a Libertadores, velho. Né? Porque o importante agora... Vai chegar a jogar um jogo pegado contra o Audax. Não vai conseguir chegar lá na Bolívia... E fazer um jogo também pegado, 3 jogos seguidos. É uma semana terrível pro São Paulo nesse sentido. Cada jogo é uma decisão. Não, né? Depende, né? Além disso, se o São Paulo passa do Audax, repito, não vai ser fácil. O São Paulo não ganhou uma partida fora esse ano, né? Não ganhou, lógico. Quanto mais tempo você tá sem ganhar, mais próximo você tá de ganhar a sua primeira. Mas não ganhou uma partida fora. O São Paulo ainda tem que provar que tá um time sólido jogando fora. E fica nessa, com certeza o São Paulo não vai atuar com boa parte dos titulares. É que porra. Você imagina, se joga com os titulares, daí os negos vão mal na quinta-feira, vai lá, tá vendo? Por que não priorizou? Não poupou. Ou então o cara dá uma porrada, quebra um jogador importante. Olha, o Ganso é o tipo do jogador, meu, que eu acho que não deveria jogar. Não é desrespeito, cara, não é isso. É uma questão de você pensar naquilo que é melhor. O Denis. É. Tem vários jogadores aí que não tem. O Rodrigo. Não tem condições. Que Denis então... não tem condição de jogar? Não, jogar 2 jogos seguidos assim. O Denis, goleiro? Eu acho. Você tá louco? Ué, lá em cima ele vai cansar. Eu acho. O Denis. Na hora que você falou Denis, eu comecei a pensar você assim. Você pensou quem? São Paulo tem algum centroavante chamado Denis. Mas o que você acha? Ele não tem goleiro de jogar? Você tá de brincadeira. Não, mas peraí. Por que tem que escalar o Denis? Porque o cara é o goleiro titular, porque ele não corre mas mesmo esse é o problema. Os outros. Mas esse é o problema, o Denis não tem condição de jogar no bom, gol de titular. Então, não, mas isso é outra história. Não pelo cansaço. Não, mas eu acho que o Denis... Eu acho que tem que poupar. Poupar goleiro que eu tem... Eu acho. Você tá louco. O cansaço não vai ser o mesmo pra ele lá? Não. Não vai fazer efeito ao título dele? O mesmo não. Não vai fazer efeito pra ele aí? Não, mas você. Não, tá de brincadeira. Ah, então é só. O goleiro joga, amor. Você tá de brincadeira. Não pode que jogar. O Kelvin, que é um ponta, que corre. Ele vai dizer agora que é a mesma coisa pra um ponta do que pro goleiro. Eu acho que o efeito é o mesmo. Não tô falando que é o efeito. O efeito. Olha, Mota. Então só quem fica parado não tem efeito. Você anda nesse corredor aqui, vai até o fim. E volta. E anda. Aí você vai correndo e volta e vê o que cansa mais. É brincadeira, não é possível. Não, sua opinião ficou a minha, eu acho que ele não devia jogar e pronto. Ó, tô achando que vocês estão rachados, velho. É. Isso aí não é bom indício pra quarta-feira, hein, domingo. Não é bom indício. Não, o que tem a ver? Então se joga. O elenco tá rachado, velho. A gente joga, por acaso. Não, é brincadeira, olha. Vou te falar, poupar o goleiro é demais. Eu poupo o time inteiro, velho. Mas o São Paulo, então, vai com o time misto aí no Campeonato Paulista, é isso? Eu não sei se vai, mas eu acho que deveria. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não iria de time misto, não. Sabe por quê, Sombra? O jogador tá, olha, começo de temporada, tá? Começo de temporada. Pô, os caras vão jogar agora sábado, é sábado, né? Não, domingo. Domingo é o jogo. E só joga quinta. Vai poupar o quê? Mas a questão, assim, mas é vamos lá, supor, lá, tudo bem. É lá no Everest, então, vamos lá. Tá louco. Não, tudo bem. Aí o São Paulo, vamos supor, poupa, perde pro porra do Audax aí. Pô, perde, tá fora do campeonato, certo? É, certo. Pega a quinta. Vamos supor que por um motivo ou outro aconteça... De perder lá também, tá fora também, fica fora de tudo? É uma aposta. Ah, velho, desculpa, eu acho que. Você tem faz que... aposta onde? Desculpa. Na Libertadores ou no Paulista? Se tivesse que apostar um jogo de mata-mata, tudo bem. É. Mas olha, desculpa. Eu sou favorito. Mas é mata-mata. Melhor uma andorinha na mão, né, Dodô? Ah, sei lá, cara, eu acho que. Por exemplo, o Palmeiras caiu fora. Se ele cair fora segunda, ele não tem mais nada, velho. O Palmeiras agora é tudo ou nada segunda, mas assim. Eu acho que não tem que poupar, não, cara. Começo de temporada, que poupar. Você quer um exemplo, Dodô? O Santos ano passado. A questão é que o torcedor do Santos. Deixou o brasileiro, deixou a Copa do Brasil. Não ganhou. Deixou na Copa do Brasil, ficou com o quê? Ficou com nada. Ah. Ô, Mota, mas o Santos ali era final de temporada. Ainda vou dizer pra você. Santos era final de temporada, os jogadores cansam mais. Começo de temporada, velho. Você tá louco. Não, mas o São Paulo vai jogar lá no Everest, velho. Vai poupar o quê? 4 mil metros de altitude. É diferente. 4 dias pro jogo. 4 não, quase 4. É diferente. Mas o grande problema, Domênico, é do São Paulo, talvez, aí. Não é nem pelo fato físico somente, mas uma dessa aí, uma possível lesão no Campeonato Paulista. Não, vamos supor aí, o São Paulo vai colocar um jogador importante, o Ganso, numa também. Dessa importante. Então, essa, mano, imagina lá, o Ganso, ele rompe o ligamento do cruzado. Não, então, uma contratura. Então, tá, né, já rompe o ligamento cruzado, já foi. Você pega alguns jogadores que são... 6 meses fora, aí tá lascado. Então, só vai. Você pega alguns jogadores que talvez possam fazer muita falta. O caso vai. Ganso, quem mais? Caleri. Ganso, Caleri, Michel Bastos. Que você pode pôr um... Kardec, você põe o Kardec, beleza. Então você poupa dois, três, tudo bem. Errado. Mas poupar o time inteiro? Ou não. Eu falei. Nem tem como o São Paulo poupar o time inteiro, porque mal ele tem o time titular direito, imagina o reserva. É isso que eu tô falando. O que eu falei é que parte tem que ser poupada. Parte tem que ser poupada. Eu acho que. Mas que parte? Ganso, um, dois, três? Não sei, olha, eu prefiro analisar por nomes aí, olha. Michael que, tem que estar tá fora. Acho que o Bruno eu poderia, porque acho que o Caramelo não faz tanta diferença Michael em relação ao Bruno. Michael tem que estar fora? O zagueiro? O zagueiro importante. É, eu zagueiro. Uma dessa corre risco de se lesionar. Melhor colocar o Rodrigo, porque o Michael é o melhor zagueiro. Deixa lá o Lugano e o Rodrigo Caio. Ó, tem que tirar Michael, Ganso, Michel Bastos e Calé. Olha, no mínimo. O Mena eu faria jogar, porque o Mena, cara, o São Paulo não tem lateral esquerdo reserva. É mais ou menos, pô. É. E o Carlinhos. É mais ou menos. O aí... Mena tinha que pôr, porque vai que numa dessa dá sorte, ele se lesiona mesmo, né? É. Aí, por exemplo, tem que jogar lá. Carlinhos é melhor que o Mena. Acho que o Hudson. O Hudson eu deixaria jogar. Porque eu acho que me parece que ele é um cara que tem um físico aí mais legal. Lá vai jogar o Thiago Mendes. Botaria o Wesley pra jogar. O João Schmidt já não pode jogar. Vai jogar lá o Thiago Mendes. Põe pra jogar. Vai ter que jogar lá o Thiago Mendes. Talvez o Thiago Mendes e o Wesley. Talvez, é. Agora, Ganso. Não. Ganso não pode. Caleri? Não. Não. Deixa o moleque descansar. Kelvin? Não. Ah, põe o Rogério pra jogar. Rogério e Allan Kardec pra jogar no fim de semana. Ué? É. Foi o ataque do ano passado. O que tem de errado? Foi o ataque que classificou São Paulo pro Campeonato Kardec, Brasileiro. É, eu se fosse Kardec. Treinador, eu pouparia o time também. Eu não levaria a equipe titular contra o Aldax, não. E o goleiro, você poupava? Não, colocaria o Dente. Não aprender. Levaria o time titular, não levaria o goleiro. Tá bom. Ô, seu Bento! Antes de mais nada... Tivemos problemas nos nossos recursos hoje do placar. Então hoje ele tá no pelo aí, Sombra. Mas tá aí. No pelo. Peraí, placar de quê? O placar do Estádio 97 informa. Rintudu. Rosário Central 1. Põe. Rosário Central 2. Põe, põe. Nacional 0. Nossa, agora eu cuspi. Mas não era esse jogo pra fazer, ô idiota. Ah, era esse sim, é placar de eliminação, besta. Até quando ganha tem placar o Parmeira. Não vai brigar, Edoinho, pelo amor de Deus. Vitória do Parmeira ontem é que nem o cérebro do Mota. Serve pra nada. Eu quero essa pra tá fazendo os barulhinhos aqui, ó. Põe, pu. Quá, quá, quá. Deu pau na rede. Quer que eu faça a trilha aqui, ó? Eu tô, olha, não, vou dizer, aí, eu estou indignado. Eu sabia que isso era problema. Não, pera só um segundo, eu estou indignado. Nós ganhamos de 4-0 e tem placar. Não, é porque não foi classificado. Não, mas não foi classificado, fala de nada. Não classificação, mas tem placar. Mudaram a regra do placar. Desde o ano passado. A produção mudou a regra. Desde o ano passado. Já apareci no... Aqui é Silvio Santos. Nós vamos desde o ano passado, Domingo. Nossa, velho. Vamos lá. Nós já tivemos outros casos aqui desde o ano passado. Tá bom. O Domênico está alienado, gente. Não, eu não tô alienado. Tá. O Palmeiras ganhou de 4-0 e não perdeu o jogo. O Palmeiras... Placar é pra quando perde o jogo. Quando é eliminado também. Essa é a lei. É a lei do placar. Desde o ano passado. Não, que lei, pô. Você não tá no velho oeste aqui. Mas velho oeste. Eu acho que vocês estão zoando muito a porcada. Não, mas não tem problema. Essa é a lei, mas como diria o Judas Priest, break the law. Não, mas não tem problema. Eu vou guardar esse dia, quero ver se vai ter eliminação. Nego ganhando o jogo. Eu quero ver. Eu vou marcar esse dia aqui. Aliás, torcedor do Palmeiras, me lembre, hein. 15 de abril. 15 de abril, aniversário do Casagrande. Não posso falar ou não? Ô, beleza. Às vezes eu acabo esquecendo as coisas. Valeu, obrigado. Às vezes eu acabo esquecendo. Pô, não sou mais do Rude. É, manda uma hora esse bobo aí. Faz aí de novo, Casão. Pô, valeu, meu. Parabéns, é Casão. Obrigado, meu. Vamos fazer o que hoje, Casão, aí, faz hoje, né? Hoje é aniversário do Casão. Tá meu carro Casão, lá, meu. Casão, grande comentarista. Pô, você precisa fazer stand-up, velho. Olha lá. Que horror de comer, velho. Ontem o Mauro. Você faz o Agnaldinho também? Fala aí, menina, menina. Não, não, fala aí. Não sei. Então o Meirelles veio ontem, já deu a dica, já vamos derrubar o Rudim pra ele. Mas o. Ô, Domérico, o Parmeira ontem. Vai derrubar, né? Vocês estão loucos, é aquele, é aquele popular morreu gordinho, né? Morreu gordinho? Quem é morrer gordinho? Ficou gordinho, é. Ganhou de bastante e ficou fora. O que precisava foi feito. Foi lindo o que aconteceu ontem no estádio do Parmeira. Ah, mais ou menos, né? Porque não adiantou nada. Já, não, tinha que ter feito isso antes, né? Sim, foi lindo, eu vi um monte de gente chorando no final do jogo. Não, não, só mostrou duas dessa vez. Não, só duas gostosas, eu vi uma loira e uma morena chorando. Não montaram o Japinha. Mas não rolou um acordo que era pra mostrar poucas pessoas? Exatamente. E tinha essa questão de cota. Falar, por que os japonês? Não, porque botar as loiras também. O mais louco jogador falar, nós fizemos nossa parte. Não fez? Não, que parte, A melhor entrevista... Boa, Mota, bem lembrado. Ridículo isso, nós fizemos a nossa parte. A melhor entrevista foi do Alexandre. Sim, ele do falou, Alexandre, é verdade. No primeiro jogo, quando vocês me entrevistaram aqui, eu falei, ó, 9 pontos a gente estaria classificado. Os 9 dentro de casa, né? Exatamente. E aí você buscou um outro fora. Foi, Domérico. Agora é foca na segunda. Não, ele falou assim, atropela que... o... Ele falou foca que... em mim. Ele falou, o Alexandre disse que o Palmeiras fez os jogos fora... De time pra classificar. Sim. E os jogos em casa de time que corre risco de não classificar. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Aliás, foi brilhante o pensamento do Alexandre ao final do jogo. Agora, jogou bem, o Palmeiras, mano. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele saiu fora muito tempo atrás. O Palmeiras, quando não ganhou do Nacional em casa, já ficou complicada a coisa, porque ele precisava vencer o Nacional fora e consequentemente, precisava buscar alguns pontos fora de casa. Não fez também fora de casa contra o Nacional. Teve que buscar contra o Rosário fora de casa. Quase conseguiu, não conseguiu. E no meu ponto de vista, o Palmeiras não perdeu ainda. Ainda aí, não foi aí. Mas sim contra o River Plate, que era o mais fraco. E o Palmeiras vencia o jogo e poderia ter trazido 2 pontos. Exato. 2 pontos que classificaria. Estava na frente, né? Duas vezes. O Palmeiras acabou com 8, poderia acabar com 10. O Nacional teria dado tchau. Empatava com o Rosário. Nacional chegou a 10, não é isso? Nacional, Nacional melou, né? Nacional, não, o Nacional não, ficou com 9 e o Rosário com 11. É, então, o Palmeiras ficaria com 10. Mano, o Palmeiras sairia em segundo lugar. Então, no meu ponto de vista, e ó, até um ponto que fosse contra o Nacional em casa, que empatasse, o Palmeiras conseguiria a classificação. Mas o Palmeiras não fez a parte dele, como os caras vêm falando. Fazer a parte né? É tudo, né? É um total. Tudo, não no último jogo. Quando último eu vi, o cara falou, nós fizemos nossa parte. Não fez, velho, tá louco? No último, se falar, fizemos a nossa parte no último jogo. Fizeram a parte deles no último jogo. Fizeram, meteram 4-0. Nada mais que, precisava de 3x4. Um risão bonito aqui, o Cleiton. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Cleiton jogou, né? Tá aqui, ó, dando entrevista agora. Pena que o Palmeiras... Dando risada. Contratou o Cuca um pouco tarde, né? E não mudou de treinador muito, um pouco antes. 3 rodadas antes, acho que melhoraria a coisa. É por culpa do entojado lá do seu presidente, lá, o Paulo Nobre. Mas não é isso. Você tem um treinador que foi o último campeão do clube, né? Ah, mas Domenico, você viu nos moldes que foi. Ele não tinha o time do Palmeiras na mão. É, mas ganhou, né, mano? Mas é difícil você tirar um treinador que foi campeão, né? Olha. É difícil. Eu tiraria, eu falei o ano passado. É, não, mas é difícil, né? Difícil. Não tirar, deixar ele muito mais tempo do que podia, aquela coisa toda. E aí o Palmeiras pagou pela desclassificação na Copa Libertadores. Agora, ontem e alguns jogos depois que o Cuca pegou, você percebe que o Cuca começa a montar um time mais sólido, um time que vai dar trabalho, um time que no Campeonato Brasileiro vai vir muito forte. Pode escrever o que eu tô falando, vai vir muito forte no Palmeiras no Brasileiro, hein? Porque os outros times estão disputando a Libertadores, não sei até onde vão, mas... O brasileiro parece que começa já agora, né, mano? Enquanto os times vão jogando Libertadores. E nessa de os times pouparem pra brasileiro pra jogar Libertadores, como é o caso do São Paulo, vai poupar Paulista, o Palmeiras pode sair na frente e pode estar bem. Pode estar bem. Tem um time, olha, tem elenco bom. O Cuca tem o time muito bom. Se o Cleiton Xavier não se machucar, nós temos o camisa 10 de volta. Caramba, entrou bem, hein, Domênico? Entrou muito bem, apesar de você ver ele pegar, às vezes, na bola, aquele sentido, aquele tempo todo que tá sem jogar ainda. Mesmo por isso... Tá finão, cara. Caramba, ele tá fino. Ele meteu umas bolas pros caras lá, velho. É impressionante. Ah, mas o parâmetro dele falar... lá também era fraco, não, né? O River era fraco. Pode falar que o River é fraco, pode ver. Mas, mano, é o que tinha lá. Não, sim. Eu fiz a parte ontem, meu. Fez e fez muito bem. O Alione vem jogando muito bem, fez 2 gols, incrível, né? Esse aí tá jogando bem. Esse tá jogou bem ontem, fez dois gols, foi o melhor. Não só campo, ontem, né? Ele já vem jogando bem algumas partidas. E alguns outros jogadores vêm fazendo... O Egídio cresceu muito na mão do Cuca, hein? O Egídio tá jogando uma bola incrível, cara. Tá. Coisa que não vinha fazendo com o Marcelo. Então, alguns... O Alexandre ontem jogou muito. O Alexandre é um cara que não pode sair do time de novo hoje, né? Não dá. É um cara que não dá pra sair do time. Então você começa a formar um time, começa a formar um esquema diferenciado. E é legal essa coisa do Cuca aí, que ele tem... Ele não tem um esquema formado. Ele tem um esquema formado para cada Ele não é dependente de um esquema. Exatamente, mano. Ele, cada rival que vem, ele forma o time do jeito que ele acha que tem que ser feito. É uma formação diferente e diferenciada para aquele jogo específico. Isso é muito legal. Isso a gente não tinha há muito tempo, hein? Um treinador que fazia isso com o Palmeiras. Há muitos anos, vou dizer para vocês. Eu não lembro de um treinador que mudava a sua equipe, taticamente falando, jogo a jogo, pelo menos adversário a adversário. E isso é muito legal, que o palmeirense tem que ficar feliz com o que aconteceu e quem vem acontecendo no time. Tem elenco para disputar as quatro, são quatro agora? Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. Tem elenco para disputar três competições muito forte. Muito forte, hein? Porque Copa do Brasil, o Palmeiras entra nas oitavas de final. O Palmeiras... Sul-Americano. Não, Sul-Americano não. O Palmeiras joga Copa do Brasil. Não, mas Sul-Americano em determinado momento você pode participar também. Não, mas acho que o Palmeiras tem time joga... que abre mão da Copa do Brasil pra jogar Sul-Americana. É, Ponte Preta no passado fez isso. É, dá pra fazer isso aí. A migração aí. O Palmeiras joga oitavas de final, já joga, pega oitavas na Copa do Brasil, vale melhor, né? Melhor, Domênico. Ah, não dá. Pô, quem deve, viu, Domênico? Deve. Vamos buscar o bicampeonato lá, né? Deve ter uns jogadores que não vêm sendo muito relacionados aí pelo Cuca. Ele gosta muito do Everton, é o meia lá do Flamengo. Também não vem sendo muito aproveitado pelo Muricy. O Cuca gostaria de contar com ele lá, aquele canhotinho. É, aquele canhotinho lá. É, deve aparecer no... Ele não vai bem no Flamengo, é um dos jogadores em baixa lá. Exatamente. Então o Cuca gosta muito dele. Ele deve aparecer no Regis, então esses jogadores já devem estar numa troca com o Flamengo. É aí. O Flamengo que é zagueiro, né? Manda o Dracena. Já tem o Wallace lá, velho. Nossa senhora. Olha, o Wallace Ruan, hein? É que eu não sei se o Dracena ia querer jogar no Flamengo, né? O cara tá em São Paulo, a família é de São Paulo. Tudo bem? Eu juro pra vocês que eu não sei por que o Palmeiras contratou o Dracena, velho. Ah, porque você pediu. O Benja aqui, o Benja falou no ar aqui, ó. Mais pediu o Benja levantou a bola aqui, os caras contrataram na segunda-feira. Mas quando o velho criticava, todo mundo... Verdade que ligaram pra você, Benja, perguntando o que você acha de levar o Dracena pro Palmeiras. Você falou assim... Amigo, realmente o Paulo Nobre é um cara que me liga direto. É mesmo? Hoje em dia, né? Ah, ele gosta de você. Te amo. Né? Não, você gosta muito ele de manda, você. Ele faz coração com a mão. Você ou eu? Tem que ver ele sábado à noite. Ah, vocês dois estão disputando, hein? Ah, não te odeio. O problema do Paulo Nobre não falar comigo é uma coisa que vocês têm que ligar e perguntar pra ele, que até hoje, sinceramente, eu não sei. No seu programa de sábado à noite. Não, também não faço questão, não. É, deixa esse entojado pra lá. Não faço a mínima questão, velho. Não? Então chupa, Paulo Nobre. Quero que seja feliz com o dinheiro dele. Eu não preciso dele pra nada. Ele deve ter brigado com a sua namorada. Não. Você não sabe perdoar. Não. O Paulo Nobre pagando. Não. O cara não sabe perdoar. O cara que fala aqui, ele fala assim, eu não vou em programa que ele está. E eu não sei o motivo até hoje, então é normal. O cara pode vir comprar lá. O problema é dele. Então já. Mas ele deve ter brigado com a namorada. Fox não dá. O problema é dele, falando sério. Não, o cara é milionário, mas a Fox não dá pra comprar, velho. Tá louco? Seu Bento, ele vai lá, compra a Fox e manda o Bento embora. Tá louco. Não dá, né? Não dá pra comprar. Olha que se ele pudesse, ele tem bem o jeito que faria. Ah, ele é chique. Bem. Muito bem. Vocês estão vendo o estádio. A culpa da eliminação é dele. Acho que não trocou a rapidamente. A culpa da eliminação? Ele tá vendo o nome dele. Mas também se troca. Essa aí você põe na conta dele. Se troca e não dá certo também, é falar que ele errou também. Mas... Não, porque todo mundo já questionava o Marcelo Oliveira. E se ele já sabia que ele ia ficar, pra que trocar de treinador no começo de Libertadores? Ah, sei lá. Todo mundo cantava a bola. A Libertadores andando já, né? Futebol, as pessoas não cantavam a bola desde novembro do ano passado. Bem, olha, o Marcelo não deu liga, Mesmo se for campeão, melhor ele não continuar. Você acha que ele se mostra um líder equivocado? Ou indeciso? Olha, ô Sombra, é difícil falar sobre isso. Sabe por quê? Se ele troca e dá errado, o nego ia falar assim, mas por que não deixou? O cara foi campeão. Você entendeu? O futebol, ele é movido a resultado. Quando dá certo, o cara é um gênio. Quando dá errado, o cara errou. Ele é uma porcaria. Então, assim, não pode criticar. Desculpa, não pode criticar. O cara foi campeão, deixaram o cara lá. Eu acho que poderia ter mudado a partir do momento que o Palmeiras não ganhou um monte de jogo com o Marcelo. E tava, inclusive, teve um jogo que me assustou muito. Eu não vou lembrar qual foi o jogo agora, mas que o Palmeiras ficou com 30% de posse de bola. Eu vou dizer, em casa. Eu falei, foi o Rosário. Foi o Rosário, né? Ali me assustou bastante. Ali eu vi que a coisa tava. A mão ele tinha perdido, mano. Porque não pode você, nos seus domínios, jogando um jogo de Libertadores, como foi aquele caso do Rosário, que foi a segunda rodada, hein? E aí ganhou o jogo. Aí aquela coisa, aquele resultado que apaga os erros, sabe? Os erros ficam escondidos, né? Uhum. Mas talvez nas vitórias, os erros, eles não aparecem. Mas talvez ele demorou, Dodô, porque ele justamente não queria ficar com aquele rótulo de presidente que vive trocando de técnico. Também. Mas ele trocou, ele trouxe uma série de jogadores. Ele troca, vive trocando, velho. Não, mas Paulo é porque Nobre. Ele já vivia, mas, então, ele faz igualzinho. Esse rótulo. Não, mas aí talvez ele falou, fala, não, deixa eu segurar um pouco. O técnico tá prestigiado, não vai cair. Entendeu, Sobra? A grande questão, troca, se o cara troca e dá errado, o cara errou. Mas não foi isso, Domênico. Ele quis insistir com o cara, sabe? Por quê? Porque o Paulo Nobre é arrogante e é egocêntrico. Ah, não sei se ele não quis dar voz para a diretoria dele, porque o conselho inteiro do Palmeiras, ali, as pessoas que o aconselham, as pessoas que conversam com ele, disseram que era para ele trocar o treinador. Ele não quis. Isso porque ele é inflexível. Ah, não, se ele tivesse ouvido todo mundo, mas é verdade, Domênico. Você fala. Tô mentindo, Benjamin. Tô mentindo. Fala no ar aqui, Benjamin. Mas aí vocês vão falar porque vocês estão com raiva do cara. Espera só um minuto. Que raiva, uma coisa que eu falo pra você. Não, eu não tenho raiva nenhuma. Você tá louco. O Paulo Nobre, na minha opinião, salvou o Palmeiras. Eu também acho isso. É um cara bem intencionado, um bilionário bem intencionado, honesto. Também acho. Mas pera só um minuto, ele não delegou poder pro Marcelo pro Alexandre Matos? Mas quem é o presidente? Não, ele delegou poder pro cara cuidar disso. Se o cara falou, vamos segurar o treinador, ele confiou no cara, gente. O Marcelo Matos não queria mandar aí quando o cara o Marcelo delega Matos, poder, é o Marcelo Matos, culpa é do outro. Olha, o Marcelo, não, Alexandre Matos não queria mandar embora o Oswaldo de Oliveira com 3 meses. Não queria mandar ninguém. Não queria mandar ninguém. Então, ele delega e nem sempre o cara lá que decide. Sim, mas quem decide sempre decide é o presidente. Então, mas o presidente dessa vez deixou seguir o conselho do Alexandre Matos e ficar com o treinador. Alexandre Matos não queria bancar o Marcelo Oliveira no final, não. Tá enganado. Mas que final? No final, lá depois da final contra o Santos, eles viram que não deu liga. É. Não, ele não bancou, não. Mas o Matos depois não deu uma entrevista. Falando que ele falando ia, assim, ia sair. Já tava mais ou menos que a coisa caminhando pra isso. Lógico que eles sabiam que ele não ia ficar. Eles sabiam que não ia ficar. Sabia que não ia. É que demoraram demais pra trocar. Ou não trocaram porque o Cuca não queria assumir antes. O Domênico também tem razão naquele ponto. Se troca o técnico e começa o ano mal, fala assim, pô, não devia ter trocado, o cara acabou sendo campeão. Eu acho errado, porque eu acho que você tem que ter convicção sobre aquilo que você tá vendo. Sim. Acho que você tem que ter a sua convicção. Eu acho errado. Mas a convicção deles foi ficar eu entendo, com o treinador, o futebol não é administrado de maneira racional. Eles não estavam convictos. Se não tava, por que mandou embora, não mandou? Justamente. Se não mandou, é porque tava convicto. Não tava convicto. E por que segurou o cara? Não tava convicto, porque todos os caras lá ligados ao Paulo Nobre falaram pra ele que ele não tinha que continuar. Talvez por isso mesmo que você tenha justificado. Aquela coisa, mas vai mandar, o cara foi campeão, né? Divórcio bom é assim, no auge. Quando tá tudo bem, fala, quero me separar. Talvez fosse a melhor coisa. Mas lógico. É que talvez também... Sai pela porta da frente, né? Só que é o seguinte, o Cuca não tava disponível. Tava, mas não tava disponível no fim do ano. Vocês lembram que ele falou assim, não, vou ter que ficar parado agora, tô com problema aí de doença na família, tem que acompanhar não sei o quê. Ah, mas era questão de conversar, eu acho que em janeiro já tinha solucionado isso daí. Será que vai lá e falou com o Cuca? Assim, só pra agora, meu. Lógico. Vai começar a Libertadores. Nossa, Benjamin, você deixa as coisas da saúde assim de lado? Deixa o irmão no hospital, o Cuca não é médico. O Palmeiras ainda tem todo um segundo semestre. O projeto do... Mas o perdeu todo da temporada. Mas o projeto do Paulo Nobre era... Era, sim, o final do ano no Japão. Ai, mesmo. Que pena, não deu. Era o projeto dele. Tanto que no começo do ano, os jogadores que chegavam falavam projeto mundial. Então, se ele tinha na convicção, se era esse... Nenhum jogador chegou e falou isso. Falava, sim. Pode pegar a matéria aí. Jogadores falam e compram a história mundial. Quem pregava esse discurso aí era o Alexandre Matos na hora de contratar o jogador. Ele chegava e falava, quer disputar o mundial no final do ano? É, exatamente. Mas quem que não quer? Então, mas era esse. Mas era o projeto. Esse mais curto. Mas qual time que vai disputar a Libertadores que não quer ganhar a Libertadores pra ir pro Mundial? Mas tá certo. Você quando quer chavecar uma mulher na balada, você não fala. Conta uma história. Quer andar de Ferrari e ir pra minha casa em Maresias? Depois que ela estiver dentro do teu carro, pois é, o véião lá. Mas o carro do Palmeiras não é pois é, não. Era lá, hein? Ah, mas é mais ou menos. O Palmeiras. Não, mais ou menos o Cássio. Mais ou menos. Se não fosse. Mas quer saber? Ah, ó, saiu no momento certo, velho. Se fosse mais ou menos. Era só minutos. Mais ou menos. Era só pouquinho. Se fosse mais ou menos desse que estão falando, o Palmeiras não tinha. Tinha perdido pro Corinthians, ganhou. Tinha perdido pro São Paulo, ganhou. Tinha perdido pro Santos, empatou. Não ganha um, não perde um clássico. O Palmeiras perdeu pra ele mesmo na Libertadores, desculpa. O Palmeiras perdeu pro quando não conseguiu vencer o seu jogo contra o Nacional em casa. Que é uma porcaria de passagem. Não é esse time todo que vocês estão achando. Duvido que vai seguir à frente. Time todo. Então, e seguiu na frente. Eu falei que o Rosário é melhor. O teu treinador mesmo deu uma declaração falando que era ruim os dois times. Era ruim quem? Mas você não viu o Tite falando hoje? Não, ele não falou que é ruim. Ele não falou isso. Ele disse que faltou um pouco de vontade pro Nacional correr atrás do placar. Ele não disse isso. Ele falou que faltou vontade. Ele falou. Quem viu o Nacional? Faltou vontade ao Nacional. Ele falou, faltou combatividade, alguma coisa assim. É, usou outro termo. Faltou um pouco mais de agressividade, alguma coisa assim. Mas enfim, Sombra, se você. Ó, você tem uma Brasília, você fala. Vou pra Porto Alegre com ela. Eu tenho um Onix. Não, mas você vai entender, é uma Brasília. Tá. Você tem uma Brasília. Você fala, vou pra Porto Alegre com ela. É melhor quebrar aqui na Regis do que você quebrar depois de Curitiba. Porque você sabe que não vai chegar, porque o carro é meia boca. É melhor quebrar perto de casa. Lógico, é melhor quebrar aqui, que tá mais perto de casa, pra chamar o bicho. Desculpa, eu discordo. A chave do Palmeiras era a segunda mais difícil, segundo os senhores. O senhor mesmo disse. A primeira era do Grêmio, a segunda era do Palmeiras. E a segunda era do Palmeiras, a mais difícil. Então, pera lá. Pegar a chave fácil, classificar, quero ver na frente o que vai acontecer. Bom, gente, lá a gente vê. Então, olha, bom. Mas eu prefiro estar lá. Vamos colocar também a participação dos ouvintes. Mas também, chegar na frente vai ser igual o que você falou. Vai se dar uma pedrada no Sombra e ele tá quieto. Não, não. Sombra no senhor. Não, imagina. Porque chegar lá na frente, quebrar o carro lá onde ele falou também é complicado, hein? Então não deixa de quebrar o carro. Vamos esperar. Aqui tem HDI, tio. HDI vai buscar. Vai buscar, vai buscar. Tem um guincho do HDI. Vocês não têm. Vamos lá. Buscaram o Palmeiras, Mas, como diz o RG... Mas o velho não veio de novo? Não veio. Mas ele tem aquele ditado, né? Ele foi fazer uma autópsia lá, mas tá voltando. Ele foi fazer uma autópsia. Nele mesmo. Vai lá fazer uma autópsia. Uma automutilação. Mas descansou, né, mano? Isso que é importante. Descansou, né? É isso aí. Agora é bola pra frente, pensar em novos rumos. Não é verdade? Pô, mas eu tava vendo. Falei pra ele, FRG. Pô, o Sário não tá com nada. Pega uma gaveta. Ó, você quer assistir o Estádio 97? Você quer ver se o Dodô tá com uma carinha tão de chateadinho? Então acessa lá 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Agora você pode assistir o Estádio 97 através da internet, tá bom? Assista aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, tá? Com um corte de imagem bacana, legal, e vai ficar cada vez mais bacana, né? Com a direção do nosso amigo Sérgio Louco. Tudo bem, Sérgio? Não é bobo, não. Sérgio Louco não é bobo, não. Estádio 97 da Energia 97 FM, que tem oferecimento da Esser. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é essa que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door, e você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ó, daqui a pouco tem paródia, hein? Tem quadrinho. Fique ligado aqui no Estádio 97. Já, os marcantes quadrinhos do Estádio 97. o Estádio 97, que também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite! Oferecimento também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar da Polo Ar, mano. Tá um calor danado, meu. Pra dormir, meu amigo. Você viu, velho? Isso aqui é um inferno. O capeta tá se abanando, cara. Não é não? Nossa, meu Deus do céu, cara. Mas é por isso que a Polo Ar tá aí pra salvar a sua vida, velho. Não é o Greenpeace, não. É a Polo Ar, velho. É, mano. Essa Polo Ar com barquinho, velho. Não, é verdade. Resfriando o mundo, mano. Tá certo. Outro dia vai ver uma baleia comprando ar-condicionado. Ô, mas tem que ser. Tem que ser, porque tá quente, hein? Brincadeira. E esse é um investimento que vale a pena, cara. Esse é um investimento que vale a pena. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein? A Samsung, amigão, é... A Samsung matou. É top, hein? Nossa senhora, como é top! A Samsung tem aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, cara. Podendo contar com o sistema Virus Doctor. É só me perguntar, o que é o Virus Doctor, mano? O que é o Virus Doctor, mano? Esse é um sistema, Sombra, que elimina 99% de vírus e bactérias. Ou seja... Você vai olhar assim no ar, você não vai ver aquele ácaro. Porque o ar-condicionado que tinha na sala do Mota, cara, nossa, dava pra ver o ácaro a olho nu. Até hoje, meu Deus do céu. Esse aqui não, Motinha, esse é top demais. Pô, eu vi o ácaro, entrei lá, o ácaro tava sentado na cadeira com o pé em cima da mesa. Você tem uma ideia, velho. Brincadeira. Motinha, segue minha dica que você se dá bem, tá ligado? E lá tem tanto ácaro que a música lá mudou de nome. Ah, não acredito. Por quê? É o voo de ácaro. Não era sonho de Ícaro. É o voo de Ícaro. Sonho de Ícaro. Não é o voo, é sonho. Mas o Motinha. Não é o voo de Ícaro. Não, não é o voo. Ah, não, do Ícaro. O voo de Ícaro é do Iron. Flight of the Icarus. Ah, nossa, eu confundi Iron agora com o Biafra. Você já tem o translator. Tão igual, né? Biafra e Iron. Mas até o Ícaro vai nessa minha dica aqui. Se liga só, Ícaro. Ó, ar-condicionado Split Max Plus de 12.000 BTUs, hein? Conta com a tecnologia Turbo Cooling, Motinha. Refrescando rapidamente o ambiente. Ó. Tem um filtro Full HD que retém até 60% das partículas de pó e bactérias causadoras de alergia. Ou seja, você não vai ficar assim, ó. Nossa, nunca mais vai ficar assim, Motinha, tá legal? É como eu tô hoje. Acessando o site da Polo Ar ou ligando na empresa, você encontra este e outros aparelhos da Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! Ó. Oh. Voar. Voar, voar, subir, subir. Essa música é do cara. Ir por onde for. No Chacrinha. Ele é no Chacrinha. É mesmo, né? É no Chacrinha. Pô, pode falar? Ó. Mudar de cor. Ó, o Ben já começou a contar. Já. Eu gosto dessa. Adoro isso. Aliás, você tem uma história, né? Que você foi no show do Biafra. Pô, mas tava muito louco, né? Quando ele foi ao vivo, você beijou na boca. Eu tava muito louco, velho. Se você soubesse, você não ia. Não, eu, se eu soubesse, eu iria. Você iria? Lógico que iria. Você beijou gosta? Biafra? Não, não beijei. Nada que você gosta do Biafra. Ó, tava aí meus primos, cara. A gente tava num, na época, era tudo Durango. A gente tava num lugar chamado Jacareí. Jacareí. É, perto de São José dos Campos. E aí alguém falou, tem uma festa lá, vamos, vamos. E era festa de peão, essas coisas aí. Que beleza. E aí, que beleza. E aí chegamos lá, os quatro tudo louco, paga. Aí quando tá rolando um show lá, vamos indo, vamos indo. Ah, meu amigo, quando eu vi, meu... Aquela gola olímpica branca, aquele blazer azul, era. Golinha Cacharel? Cacharel. E aí que canta essa aí, velho? Nossa, eu cantava junto com ele. Você vai nessa aí? Ó, vai agora, agora, ó. O que sai de mim? Pô, você é genial. É top, velho. Sem dúvida alguma, as 10 maiores músicas da história. Não, você não falou MPB. Isso. Não, MPB? Não, não, não, não, não. Que é o Chico Buarque que canta, todo mundo acha lindo. Buarque é uma porcaria. Esse aí, ó. Concordo, Dudu. Ó. Pô! Ó, olha como a música cresce agora, Dudu. Ó. Caraca, ela dá uma caída agora. Agora. Nossa, agora é de chorar. Chorar de que? De raiva ou de. De raiva. O Ícaro foi aquele que fez as asas de cera e derreteu porque chegou perto ela do sol. Ela cresce agora. Ele queria voar. Ó, queria voar? Agora. Que tonto. Não. Que idiota. Pra querer voar. Você nunca sonhou, velho. Porra, eu vou você nunca foi super homem. Fala, ele devia estar mais louco que eu. Né? Você nunca pulou da cadeira com uma capa? Ô, Sombra, não um penhasco. O Ícaro, no dia que ele foi guarda-roupa com as asas de cera dele, ele tava mais louco que eu no dia que vi o show do Biafra. Você tá de brincadeira? Lógico, velho. Com certeza. O cara querer voar com uma asa. Você nunca pulou do guarda-roupa querendo ser super homem? Acho que não, sou uma capa. Não sou retardado. Quando era pequeno? Acho que não. Todos somos idiotas. Não! Não, não, não, não. Isso aí era metanfetamina. Só pode. Isso aí tem no... no... O cara querer voar, sair do um penhasco. Bad. Ah, quando você é pequeno, você não toma droga, velho. Você faz idiotice. Não. Você tem coisa que pular do armário. Vou ganhar o quê? Uma perna quebrada, uma cabeça rachada. Toda criança, todo moleque, você ficava sentado lá no canto. Tua mãe te deixava lá e ia buscar depois. Mota, nunca quebrei nada, mano. Ah, eu imagino. Nada. Nem dos outros. Você ficava no canto da sala. Eu era uma criança exemplar. Você nunca quebrou um osso? Não. Nada. Um braço, uma perna? Nada. Uma criança exemplar. Você não tem uma cicatriz? Putz, eu já quebrei meus ossos dos meus irmãos. Cicatriz. Já quebrei todo cicatriz eu tenho porque eu gostava de brincar de Valdir Pérez. E uma vez eu, fazendo uma grande defesa no meu canto esquerdo, eu bati na mureta da minha garagem. Aí eu fiz uma cicatriz aqui na cabeça. Mas não quebrou, foi só um corte. Sangrou na hora. Luva de goleiro ficou suja de sangue. Você não tem ponto. Eu tinha uma luva Olimpíadas. Nossa, Olimpíadas. Você não tem ponto. Marca de ponto. Você não levou ponto? Nunca levou um ponto? Não, só quando extrai um cisto aqui tem ponto, tá vendo? Olha ele cantando lá, veja lá. Lá no site. Olha lá, olha lá. Mais alto coração. Ó, mas chega. Você quer mais disso? Nossa, era uma menina, energia, né? Na veia de manhã, das 7 às 9 da manhã. Aliás, queria dar os parabéns aí ao Energia na Veia pela realização do navio que veio e pela realização do navio que virá, onde nós teremos aí a bordo do navio do Energia na Veia dois shows maravilhosos. Sensacional, hein? RPM e Fábio Júnior em 2017, né? Juntos? Não, eles vão cantar separados. Não, o dueto não foi possível. Não combinava. Ai, meu Deus do céu! Não ia dar certo. Eles vão cantar separados, Me leva, senhor. Pensou? Me leva. A coisa ruim não vai, viu, Mota? Estádio 97 da Energia, 97 FM. Também no oferecimento... vamos falar da... Deixa eu ver... Benjamin, vai falar da BV Financeira. Na sequência, temos ouvintes. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas ó, antes de contratar de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! É isso aí, narigudo! Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Liga aí, participe! Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E não deixe de fazer a sua reserva para o resort do Estádio 97. Faltam 56 dias para o resort. Ligue lá na Lotus, 2896-4665, 2896-4665. Fala, mano. Ô, Sombra, só passar a informação aqui que o Vitor Afonso passou pra gente, ó. Ele faz uma crítica ao Mota aqui, ó. Isso é impossível. Temos que fazer aqui um esclarecimento a respeito da mitologia. Ele diz o seguinte, Motinha, ó. Ícaro fez as asas de cera para fugir de uma ilha, não porque queria voar. Ele queria voar. Ah, muito bem. Mas aí é melhor você chegar e ficar lá, né? Não foge, não. Fica lá. Tenta fazer um acordo, oferece um cargo, um ministério e fica lá, não voa. É verdade. Não é não? Sim. As coisas são assim, né? Você não quer se dar mal, você oferece um ministério. Vamos lá. Toca, Asdrubal! Senhor, aceita um cafezinho? Aceito. Não, eu quero chocolate! Gente, alô! Alô! Me fala! Igor! Oi, Igor, tudo bom? Quase tudo bem, Domênico? Tudo bom. Igor, do que é o nome completo? Igor Silva. Igor Silva, só isso? Só isso, Igor Passo Silva. Então tá bom. E quantos anos, velho? Tenho 30 anos. 3.0, né? 30 anos. E você mora onde, hein, velhinho? Moro em Budas Artes. Quero ver se o Ben já serve. Amanhã estarei lá que meu primo... O primo dele trabalha o Beno, lá. O Beno Krifkin, meu primo. Você conhece o Beno Krifkin? Você conhece as barraquinhas dele lá? Aqui? Hein? Ele faz artesanato aqui? Ele tem 8 barraquinhas aí, só e luar. Ele cresceu, hein? Pode falar? Ele começou com uma. Ganha dinheiro pra caraca. Não, começou com uma. Fica lá comendo bolinho de arroz integral o dia inteiro, ouvindo Jenny Joplin. Janis Joplin. É verdade, ele tem 8 barraquinhas só em Luar. Uma fumaceira lá no, nos negócios lá, não sei o que é, incenso, né, que ele põe. Come bolinho de arroz e ele faz pulseirinha, telinha de cadeira. Tá ganhando a vida e com agora isso. Ele faz, tô falando sério, ele descobriu um negócio. Ele faz abajur com... Como chama esse negócio de latinha, sabe? O abridorzinho lá. Abridor de latinha. Ele descobriu, ele vende esse negócio por 130, 140 reais. Custa 8, 10 reais pra fazer. Nossa, super fatura. E ele tá ganhando rio de dinheiro lá. Largou engenharia, largou a empresa, tudo. Ó, mas vou te falar, como é caro esse negócio de imóveis de varanda, cara. Sabe aquela cadeira de palha, aquela cadeira... Mas você viu o trampo que é pra fazer a palha? O meu primo é tudo artesanalzinho, não tem um senão. Mas coloca na minha conta, mano. Fala que você é meu amigo lá, os caras vão dar tudo. Você é fiscal da prefeitura? Oi? Oi, tudo bem? Você é fiscal da prefeitura? Não, mas eu sou um cara gente boa, os caras dão desconto. Pode colocar na minha conta lá. Cara gente boa. Eu tenho medo de gente boa, velho. Fala que é gente boa, velho. Se você fosse gente boa, você mandava um presente pra gente aqui. Manda uma cadeira de telinha. Eu vou pedir pro meu primo, quer um abajur de lacre de latinha? Um abajur, não, pô, de brega feia. Não é brega, velho. Fala assim, ele vende. É artesanal, tem uma trampa pra fazer. Mas é cor de carne, o abajur? É cor de carne? Lógico que não. Esse não, cor de carne é do Hit. Pô, vou te falar, o bicho ganha dinheiro pra caramba com essas porra aí, cara. Cor de carne, aqui a carne tá caro pra caramba. É. Vai ficar mais caro que as latinhas. Eu sou vega agora. O meu primo vende... Agora tem um negócio também que ele vende... É tipo tricotado. Bordado. Pessoas que já morreram. Então tem lá... Che Guevara. RG. Ele tem Elvis, John Lennon, tudo bordadinho. É, mesmo Michael Jackson. Sério, então, é verdade. Na nossa memória nunca vai morrer. Eu tô falando sério. A história... Não combina com a família Bach isso aí, não. Não, mas é meu primo de primeiro grau. É verdade, ele fazia. Meu primo foi formado em engenharia. Largou tudo, coisa de uns 5 anos atrás. Família Bach, direto de Vianópolis pra Embu das Artes. Não, ele é, o seu menor dele não é Bach, é Krifkin, meu primo. E é verdade, ele largou, foi lá um dia, montou uma barraquinha dessa numa... Tem umas feirinhas de domingo lá. Tem. Pô, aí ele fez de brincadeira, começou... Pô, o cara, aí um dia ele brigou e falou, meu, dá dinheiro. De brincadeira. Hoje ele é dono de todo... Não, ele tem oito. É um não, tem oito. Você oito sobe as ruas. É doido. Quando você vê os caras fazendo cadeira com palha, etc. É tudo dele. Ele é dono dele. Um cartel. Assim, ele é o dono de tudo aí agora. O cara trabalha tudo pra vai ele. Vai lá domingo na feirinha lá, procura lá meu primo Beno, lá na barraquinha Soil War, pra você ver. Beleza. Tá ganhando dinheiro. E é feliz. Acorda meio-dia, porque virou bicho grilo. É. Entendeu? Pá, todo dia... Incenso. Ah, incenso, ele fuma incenso. Ele é da turma do seu Bento. Tá lá, velho. Curtindo a vida, não estressa. Dinheiro tudo no cacau. Não tem cartão de débito, não tem cartão de crédito. Não declara nada. Não declara? Não sei. É, fatura 10 isento. E declara 1.500. Isento. Sim. Feliz. Feliz. Vê os caras que vendem pulseirinha aqui na frente da rádio aí. Tudo feliz, cara. Todos felizes, é. Eu vejo. Tudo feliz. 100% roots. É. Você passa lá, eu tô ouvindo o Bob Marley, vende 3, 5 pulseirinhas por dia, vive melhor que nós, cara. É. Não estressa. Dívida. Nada. Não declara imposto. Nada. O dia foi ruim? Foi ruim. Já passou. Amanhã o dia foi ruim? Melhor. Põe um Raul aí. Toca Raul, amanhã vai ser melhor. É. Agora, a gente não. O Domênico não. É aquela neura por dinheiro. Eu? E mais dinheiro. Só eu? Mas Domênico? O Domênico, pelo amor de Deus, né? Ele é refém. Ultimamente tá viciado. O mundo começou... Vocês não querem dinheiro, dá pra mim aí. O mundo começou a degringolar... Não quer dinheiro? Quando os caras não entenderam a cultura flower power, que era o movimento hip. O Domênico, ele é refém. O mundo tinha que ter sido hip. A gente viveu de semente, leite de amêndoa... Paz e amor. Vocês não têm... Tem que tomar banho. Se vocês estão com problema de dinheiro aí, o problema pode me dar o dinheiro aí, não tem problema nenhum. O Domênico é um cara que ele tem um relacionamento... Aceito doações. É refém do view metal. É. Não, disso não. Ô, qual que é o time aí, brother? Muito aqui é palestra. É nóis! É nóis! Xiu Katsu. Tranquilo. Você ficou bravo igual o Domênico porque fizeram o placar hoje? Ah, lógico. Ah, que bravo. Ficar bravo com o futebol dessa maneira aí. Chupa, Dodô. Mas o correto... Ah, mas ele não entendeu o que você falou. O correto é ficar chateado, nervoso, não aturar brincadeiras e gozações. É. Isso é o correto. E prometer vingança. Num caras, dia após... O Palmeiras fez um monte de presepada, perdeu pro Nacional, empatou com sei lá quem, eu vou ficar bravo, cara. Não dá, né? Ah, já tinha perdido a classificação. Eu acompanhei, torci, fiz isso, trouxe os amigos, comprei pizza, mas, pô, bicho... Você comprou pizza, mano? Comprei um monte. Pô, ele não mandou uma pra nós aqui. Foi aquela que fazia propaganda, lembra que lançaram? Olha, você torcedor Palmeiras que quer comemorar ainda os gols e ver de novo os gols de ontem, tá passando aí online através do nosso site, acompanhando, você acompanha o programa e também os lances do jogo, né? Pra você comemorar a vitória de ontem de 4-0. É a famosa goleada bolso de pijama, ou seja, não serve pra nada. Não adianta nada. É verdade, bolso de pijama você não faz porra nenhuma. Mas, né? Não serve pra nada. Sombra, antes de começar a análise, aí eu queria fazer uma primeira consideração. Apesar de ser de time diferente, eu queria parabenizar o Mano. As análises dele, eu tiro o chapéu pra ele. Obrigado. E eu ouço o programa aí pra ouvir o Mano, viu? Porque obrigado. O cara entende tudo de uma moral, meu amigo. Aí, ó, muito obrigado, parceiro. Muito obrigado. É a voz do povo, tá vendo? Porque esses calhordas aqui, amigo, eles vivem aqui me denegrindo. Eles vivem me alfinetando. Tá vendo ele falar do cada um aqui tem, cada um aqui tem uma lança pra me apunhalar. Lança. Mas graças a Deus aí, Deus é justo e Deus é bondoso e Deus coloca pessoas como você no mundo. Obrigado. Pra você não acredita possa... nem em Deus. Nossa, que eu acredito sim. Eu sou ateu, mas obrigado. Mas você elogiou o Barres. Não, mas tudo bem, eu respeito você também. Elogiou o Barres. Aí não dá, né? Oi? Todo palmeirense sabe ele que elogiou aquele Barres lá... Domênico, elogiou Barros? Não, eu não, não elogiou não, Barros. Não, mano. Não. Solta o Barros. Ô, amigo, eu acho que o Barros ele pode jogar mais bola do que ele tá jogando, mas eu acho que hoje... Todo mundo. Não, ele não pode jogar mais bola do que eu tô jogando, mas ele não tem futebol pra isso. Então, ele mas... jogava no sexto time da Alemanha lá, nunca fez nada. É o terceiro atacante do Paraguai, não tem como. O Palmeiras gasta 500 mil dólares, sei lá, uma puta grana... Um jogador que nunca fez nada de relevante no futebol mundial. Eu acho que o melhor centroavante do Palmeiras hoje é o Alexandre. Desde sempre. Só o cara é marrento, o cara... Desde sempre. O melhor atacante do Palmeiras há muito tempo. Mas peraí, o Barros e o Palmeiras não gastou esse dinheiro, hein? Não importa. Então, tá vendo? É isso aí, claro que gastou. É patrimônio do Palmeiras. Não, você não entendeu. Exatamente. É a Crefisa que paga, mas culturalmente é o patrimônio do Palmeiras. Mas tem um custo pro Palmeiras, né? Pera só um minuto. O problema é pro Palmeiras, não pra Crefisa. Então, pera só um pouquinho. O Palmeiras não pagou, não tem nada de que é patrimônio. O Palmeiras não pagou esse dinheiro todo. O Palmeiras... Quem comprou foi a Crefisa. Eles é que... A Crefisa foi lá e deu dinheiro direto? A Crefisa comprou através do Palmeiras, porque não pode comprar direto eles lá. Então eles mas não é uma relação econômica. Mas o dinheiro eles dão. Esse dinheiro jamais a Crefisa ia dar. Ó, Palmeiras, pô, é legal, eu tô afim de dar pra vocês. Ué, mas o Palmeiras jamais em troca cede a imagem. Exatamente. Lógico, então tem uma troca. Mas tem uma troca. Eles jamais dariam esse dinheiro se não fosse pra comprar um jogador. Então, não é assim que funciona, entendeu? Mas o Mota tá certo. O Palmeiras deu imagem. Não pode achar que é só uma relação econômica. O time da Parmalat, então era Parmalat, não era o Palmeiras? Não, você não entendeu. Não, é assim. Não, deixa pra lá, vai. Olha, depois, Domênico depois, disse que você não entendeu nada. Anos, se der um puta problema, for uma vergonha, o cara... Se fizer qualquer besteira gigantesca, daqui a 10 anos ninguém vai saber da Crefisa. Não, foi um problema do Palmeiras. Velho. O Barros atenção. É um problema do Palmeiras. Presta atenção. O Barros foi comprado com o dinheiro da patrocinadora do Palmeiras. Essa patrocinadora jamais daria esse bônus pro Palmeiras comprar outro jogador, entendeu ou não? Eles compraram porque... Eu acho que não, presta atenção. Conca, eu quero Everton Ribeiro. Se tivesse um, eles acho que dariam sim. Não daria, velho. Vai na minha, esquece que eu... Mas quem pediu a contratação do Barros? Eu não Barros. Conheço o dono da Crefisa, não tenho como afirmar, né? Mas então eu acho quem que daria. Pediu? Então não é uma contratação técnica, é uma contratação do patrocinador. Mas quem pediu deve ter sido o Palmeiras. Na época, parece que o Marcelo Oliveira queria o Barros. E aí... Não, mas ele poderia querer o Everton Ribeiro. Que era o Everton Ribeiro. O problema é do Palmeiras, não é da Crefisa. Deixa eu te explicar então, vamos lá. Vou tentar explicar para você pela última vez. O ouvinte não estão afirmando. Não, ele não tá entendendo o que eu tô querendo explicar para ele. Não, eu não tô concordando, entendendo eu tô. O cara foi bem pra caraca agora. É que ele tá falando que o dinheiro podia ser melhor investido. Não é isso, mas presta atenção. A Crefisa jamais compraria um jogador como, por exemplo, esse que ele falou, o Conca. Era dinheiro demais, eles não tinham esse dinheiro. O jogador que o Marcelo pediu era o Barros. E o Barros era muito dinheiro, o Palmeiras não queria pagar. A Crefisa falou, a gente paga e fica se vender futuramente, a gente vai lucrar com o jogador. É assim que funciona em empresas. Então não é assim, poderia comprar um jogador. Não poderia, tanto que não comprou. Então é assim que funciona, não é? Não é difícil entender, acho que não é difícil. Os caras compraram, o Palmeiras não ia comprar esse jogador. Eles compraram. Mas, ô Domênico, com relação à financeira aí, eu acho que... Pra FIFA analisar, né? Não, mas eu acho que se houvesse um pedido do Palmeiras por um outro nome, eles poderiam ter investido esse dinheiro, porque propriamente a parceira do Palmeiras, quando quis comprar um outro jogador, eles quiseram ir atrás do Valdívia. O Palmeiras tinha acabado de vender o Valdívia pro mundo árabe. Como é que foi o Valdívia? O Valdívia, como é que chegou no Palmeiras? O Valdívia. Vamos lá, o exemplo claro do Valdívia. O da conselheiro, segunda vez, né? Ou da primeira? Não, a segunda. Na, foi o conselheiro, não foi? Por uma, e aí? O conselheiro... O conselheiro o que fez? Deu dinheiro... O conselheiro não meteu dinheiro lá? Era uma parte... Então, uma parte foi o conselheiro. Não, não, Benjamin. A outra não, não, foi a cesta de atletas. Então, uma parte foi do um conselheiro. E ele perdeu esse dinheiro. Bancando, ele acabou perdendo dinheiro. Quem acabou bancando 5 milhões daquela contratação foi o seu Paulo Nobre. Então... Porque um sócio do Paulo Nobre, ele falou, o Paulo Nobre falou na época, pode fazer um negócio que é legal. O Paulo Nobre, acho que por algum estatuto não podia. O sócio, um sócio dele lá botou, o negócio deu errado, o Paulo honrou e deu. Sim. Devolveu 5 milhões. Então, mas é a mesma coisa. Comprou um jogador e perderam. Teve prejuízo. Se o Barros não for vendido, a Crefisa tem prejuízo também, igual os caras. Mas o que eu não estou entendendo é o seguinte, não pode mais uma empresa ter jogador. Sombra, mas a empresa não tem jogador. Isso é um acordo entre o Palmeiras e a Crefisa. Não é isso, isso não é aberto. A FIFA vai vir e vai ferrar o Palmeiras. Lógico que não. É igual do São Paulo. Um conselheiro não meteu dinheiro no São Paulo. Isso também não pode. Ou pode? Pode. O cara do São Paulo meteu dinheiro num jogador, aí eu não foi. Mas é que você disse, mas é que você disse que amanhã, se o jogador for vendido, o dinheiro reverte pro Palmeiras. O Palmeiras vai repassar uma parte pra Crefisa. O São Paulo não, o cara emprestou dinheiro pro São Paulo. O São Paulo, se o cara vender amanhã ou não, não ganha nada. Ah, mas ele vai, acho que, duvido, hein? Não, ele veio aqui, ele contou, Domênico. Que alguém vai dar dinheiro pro clube desse jeito, isso é bom. Não, que o Paulo Nobre deu dinheiro pro Palmeiras. Ele emprestou. Emprestou o dinheiro a juros. Então, juros menores. O São Paulo também não emprestou? Não, emprestou pro São Paulo dinheiro a juros. Eu sei, Domênico, mas eu só tô fazendo uma comparação. Que você disse que amanhã, se o Barros é vendido, a patrocinadora ganharia dinheiro com isso. Acho que deve ter um acordo pros caras ganharem ou não. Ou os caras não vão sei. Ficar com prejuízo. Não, eu tô julgando o que você falou. Eu também não sei. Eu calculo que sim. Acho que ninguém entra com dinheiro pra torrar dinheiro. Eu acho, mas, acredito nisso. Ô Sombra, uma opinião aqui. Fora isso, de ser importante, apesar de ser importante porque é um salário alto, eu particularmente nunca acreditei no Barros, porém a torcida acreditava. Mas hoje eu acho que o técnico acredita muito pouco, sendo que ele é o segundo jogador da posição, né? Então ele está preterido pelo Alexandro. E vendo em alguns sites grandes de esporte aí, ele sempre tem uma nota muito baixa hoje pelos torcedores. Aquele você dá nota, ele sempre está muito baixo. Então hoje ele não tá nem com crédito pro técnico e nem pra torcida. Então, independente disso, apesar de ser uma relação econômica, eu acho que daqui a pouco vão dar um jeito, eu acho que ele não vai ser aí uma grande aposta pro Brasileirão, acho que vai ter o Alexandre é realmente o titular aí pro Brasileirão, pra Copa do Brasil, e acho que nem tem que ficar discutindo ele, porque ficar discutindo aí um jogador ruim é o que atrai... Mas você sente que ele é tecnicamente ruim mesmo? Eu não gosto. No trato com a bola, ou você sente que assim, pô, acho que o cara tá numa má fase? Não, má fase a vida toda não dá. Ele fez um jogo bom contra realmente um jogo excepcional, que foi contra a final, contra o Santos na Copa do Brasil. Aquilo foi um puta jogo. Tirando aquilo, não tem nem lampejo, assim, de genialidade, assim. Ontem, você vê que o Alexandre ontem foi muito melhor, e ele caiu em descrédito com a torcida. Mesmo. Se você acompanhar, a torcida prefere o Alexandre, tudo mais, então acho que nem vale a pena. Hoje acho que a grande bola da vez é o Cleiton Xavier mesmo, que esse sim fez um grande jogo ontem. Exatamente. E acho que a torcida tenha mais esperança nele. Enquanto houver 1% de, sei lá, se é a frase do... Enquanto houver 1% de esperança, 99% de fé... Não, enquanto houver 1% de empenho, haverá 100% de esperanças. Não, enquanto houver 1% de chances, haverá 100% de chances. Não, é assim, ó. Enquanto houver 1% de chance, tem 99% de fé. Esse aí é o Cleiton Xavier, viu? Acho que esse negócio de frase aí é tudo bobagem. Mas o Barros, a última grande partida dele foi, e acho que talvez tenha sido uma das únicas, foi contra o Santos. Na final. Foi a única. E foi uma grande partida, inclusive. Foi uma grande. Mas foi a única. Mas eu concordo com você, o Barros vem caindo muito de produtividade. Na minha opinião, ele hoje não seria titular no Palmeiras. Ufa, até que enfim vocês concordaram. Mas eu nunca deixei ele concordar, eu só tô falando quem contratou o Barros. Não tava vendo o Barros, ele não veio com valor do jeito que o ouvinte falou. É isso que eu tô falando. O Palmeiras não pôs do bolso dele. Né? E o Alexandre é o titular e como disse o Benja aí, o Fred jogaria aí até descalço nesse time aí, viu? Não tem como não gostar do Fred. Mas já acertou lá no Fluminense e voltou do Alexandre, né? Voltou, fez as pazes. Fez as pazes, infelizmente, né? Fez as pazes. Mas eu tenho um receio com relação a esses jogadores, viu? Sabe por quê? Eu tenho receio do Centurion. Não, Sombra, eu vou dizer porque você já falou uma vez isso aqui. Jogador que vem ganhando muito salário mais alto que os outros jogadores, tem aquela faca de dois, né? De dois lados lá, né? Pra cortar, né? Dois gumes. É a faca de dois gumes, porque assim. O bairro ganha 100 vezes por mais exemplo, que o Matheus Salles. Não, sim, mas por exemplo, eu não sei não, hein? Ô, louco. Não o Matheus Salles não tinha dinheiro pra comprar geladeira na Copa do Brasil. Não, mais que o Matheus Salles, tudo bem, porque ele também é um atacante, o outro é volante. Isso é normal no futebol que se ganhe mais. Porém, mas não é essa a grana toda. O Palmeiras tem um teto hoje. O Palmeiras tem produtividade, entendeu? E o salário que ele pode estar ganhando a mais, quem paga, também é no caso, a Crefisa. Entendeu? Mas é o Manezão, não gosto dele, não, não tem muito Mas tudo bem, mas ele não vai jogar, não. É quem vai jogar. O ataque do Palmeiras, olha, na minha opinião, vai ser o Alexandre, que não pode sair desse time hoje, porque vem jogando muita bola. E outra, o Cuca adora o Alexandre, já desde a época em que ele treinou ele e jogou com ele. E o menino Gabriel. Acho que esse é o ataque, talvez o Dudu, né? Aí depende do treinador, o que ele vai fazer em cada jogo. Jogo a jogo, né? Mas eu acho que é bem por aí a coisa. Desse tal de Roger Guedes, que eu não conheço, nunca vi o futebol dele. Esse Roger Guedes e o próprio Eric, eu acho que é uma sinalização que ou Dudu ou Gabriel estão saindo aí já, né? Será? Não faz sentido. Mas eu juro que eu não gostaria que saísse nenhum. Não, nem eu, pelo amor de Deus. E se o Palmeiras for pra Libertadores ano que vem, o Jesus não joga as duas próximas, né? Ah, ele cumpre? Cumpre. Ah, cumpre? Cumpre. É mesmo? Sim. A não ser que o Palmeiras jogue a Sul-Americana. Sul-Americana. Caramba, que coisa, não sabia, pensei que acabou, tá fora. Não, foram três jogos. Ô, Igor, um abraço. É mais ou menos igual a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, o cara cumpre na eliminatória, né? Exatamente, já é uma preocupação pra próxima. Teve algum jogador do Brasil na estreia da Copa que não pôde jogar? Neymar? Neymar? Na estreia? Não, da Copa. Foi Neymar? Não, Copa não sei, mas não. Não, Copa não. É um jogador aí do Brasil. Não, na Copa teve um jogador na estreia que não podia porque tinha sido expulso na eliminatória. É verdade. Agora não vou lembrar qual que é. Ô, Igor, grande abraço pra você. Legal que no final aí vocês se entenderam, a coisa ficou num clima melhor. Mas eu não briguei com a gente, tá louco? Obrigado pela audiência, pela participação. Tá louco, não fiz paz com ninguém, não briguei com o cara. Não, mas... Chegou no momento que eu achei que ia dar problema. Não vou brigar. A ligação ia cair, né? Obrigado a todo mundo aí. O Palmeiras ainda tem muitos problemas. Essa questão do Paulo Nobre aí, que... se ele é responsável, se não é, isso aí é uma puta de uma discussão aí que vai durar aí belos anos ainda. Eu acho que não teria como o Paulo Nobre salvar o time, nem afundar o time, não é culpa dele e também não é mérito dele. Existe problema estrutural sério lá e ele deu dinheiro e paciência, né? Tudo que ele pôde fazer de bom foi dar dinheiro, mas existe problema no conselho lá, tá claro disso. Se não fosse a Parmalat, a gente teria uma fila muito maior, então agradece a Parmalat, agradece hoje pelo dinheiro do Paulo Nobre. Mas tentar resolver esses problemas estruturais aí. Tá cara consciente você, hein? Parabéns. Não, obrigado. Esses problemas de departamento médico que o Palmeiras tem, que são estruturais, seríssimos, antigos, de preparação física também, que tem, né? Isso também é sério. E não é o Paulo Nobre que vai resolver e nem ele que vai atrapalhar mais ainda, né? Porque hoje ele é o presidente, mas isso é muito mais antigo, né? A gente sabe disso. Assim como no São Paulo, que o São Paulo também tem aqueles presidentes malucos que rouba dinheiro do próprio time lá, a gente também tem problema estrutural. O Paulo Nobre, apesar de não roubar dinheiro do clube, faz umas loucuras, entra em birra com a torcida organizada, aumenta preço de ingresso, não deixa criança entrar. Então, apesar de ter uma loucura ou outra, eu não acho que o Paulo Nobre seja nem o culpado e nem a solução. Eu acho que tem um monte de conselheiro lá, muito antigo, que esses sim atrapalham, vem só pelo seu lado. Mas o que ele fez com o torcedor organizado, ele tinha razão. Não tô dizendo que tem razão ou que não tem razão. Mas ele fez birra. Porque ele diz assim que não é o pior do mundo e não é um deus. É, isso que eu tô querendo dizer, que não é ele. Porque eu tenho muito amigo que diz que o Paulo Nobre tá atrapalhando o Palmeiras. Eu acho que não é assim. E tem muito amigo dizendo que se não fosse Paulo Nobre, o Palmeiras hoje estaria na Série C. Também acho que não é assim. Eu acho que o problema tem, o Palmeiras tem problema estrutural sério na questão do conselheiro lá. Se o Palmeiras fosse árabe, estaria jogando junto com o Barcelona. Mas esses italianos são tudo confuso, não tem como. Ah, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Você fala esses italianos, ó, mas nós temos esses italianos, entre aspas, no São Paulo e tem no Corinthians. É que às vezes dá sorte de você ter um presidente melhor, que consegue uma equipezinha melhor. Mas o nível de todos os conselhos é muito ruim, viu, Igor? Não acho que isso é privilégio hoje do Palmeiras, não. Eu também acho, mas o Palmeiras tem problema. A questão do estádio hoje... O estádio ontem estava uma vergonha. O estádio, a grama do estádio, a grama, né? A grama do estádio ontem estava uma vergonha. O estádio é nosso, isso, aquilo, tal. Mas você tem a sua casa para você jogar. E quando você vai jogar, sai tufo de grama daquele jeito. E aí vem o Marcelo Matos a público. Ele veio acho que uns 6 meses atrás... Foi reclamar na imprensa que a grama tava ruim. Ah, porque a grama tá muito ruim. Porra, bicho. A culpa é sua. Não, mas é que tá, amigo. Ah, mas é da W Torre. Não pois importa se é da W Torre. Esse é o Palmeiras. Conversa com os caras, né? Mas é que tá, o Palmeiras ele fez uma parceria com a construtora. Ah, agora o ouvinte gostou, né? Tá falando com você. Agora ele gostou. Não, o ouvinte é parceiro. Ele gosta das suas opiniões. Não, eu acho que ele mas é um cara... Mas o Palmeiras também, ô Sombra. É que quando você começa a falar de São Paulo é meio difícil de ouvir, quando o São Paulo perde. Aí tá vendo? São Paulo perde e você fala, dureza de ouvir. Mas gosta das suas opiniões também, Sombra. Aí, ó, tá vendo? Chupa. Mas o negócio é o seguinte. Ô, amigão, eu concordo com você, cara. Eu acho que a sua análise aí foi bem feita. Com relação ao Paulo Nobre, eu acho que também dentro da parte desportiva, ele cometeu alguns excessos, alguns erros aí, mas que presidente não comete? Mas com relação à parte administrativa, também acho. Em alguns momentos aí falhou também, mas eu acho que a administração dele tem sido mais produtiva do que negativa. O Paulo Nobre aí colocou o Palmeiras aí numa linha que o Palmeiras ele não deslumbrava, talvez, ali estar tão cedo. O Paulo Nobre ele recomprou a dívida do Palmeiras, emprestou esse dinheiro para o Palmeiras aí a uns juros que não existe no mercado. E o Palmeiras aí, dentro do possível, tá pagando ele da forma que dá. O Palmeiras aí, dentro da arrecadação que tem, o Paulo Nobre acho que pega, acho que, se não me engano, acho que é 10% da arrecadação que o Palmeiras tem mensal, com juros bem abaixo do que o mercado cobra. Então, nesse sentido, o Paulo Nobre foi bem. Mas, ô mano, você acha que isso é uma qualidade de um presidente ou de um torcedor fanático louco? Porque em qualquer empresa, um presidente faz isso... O conselho fala, tem que tirar esse cara logo, qual que o cara fez e colocou tanto dinheiro assim não, tal. Não, mas é que tá, amigão, esse aval bancário aí quem deu foi o próprio cofre do Palmeiras. Quando o Paulo Nobre sugeriu a hipótese de emprestar essa grana pro Palmeiras, ou de forma direta ou sendo avalista na dívida, isso passou pelo conselho do clube, porque ninguém vai colocar esse valor aí, porque tiveram um exemplo recente com o Marcelo Teixeira no Santos. Mas a quanto ele pegou os juros? Não ia ter dinheiro para pagar a conta de luz. É, ele então, fala pois é. Que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Mas isso que ele fez não foi uma questão, uma qualidade. Se você for ver qualquer livro do planeta, que você for ler, ó, como ser um bom presidente, e nenhum desses livros fala que você tem que fazer isso que ele fez. Ah, então, não, claro, concordo. Igor. Tchau. Igor. Tchau. Opa. Valeu, cara, obrigado. Abraço, tchau. Tchau. Opa. Hã? Esse fala pra caralho. É legal, cara. Eu ouvi. Muito bom. Tô falando, tô elogiando. É legal quando ouvi. Te liga e fala. Não. Você fez de um aspecto. Não falei de crítica. Apreciar o ouvinte. Não, você tá falando porque o cara te deu uma invertida. Fica na sua. Que tem a ver? Eu tô defendendo o cara. Fica na sua. Eu tô defendendo o cara. Ó, o Mota tá na maldade com você, velho. Ele tá sem argumentos. É. É que depois que ele falou que tem que preservar o goleiro, porque tem que. Altitude. Vai jogar na altitude. É, e se machuca o Denis. Ah. Foi essa a sua intenção? Foi. Acho que foi. Foi, sim, foi. Você defende o Renan Ribeiro como titular? Então. Eu acho que o Renan mais. Então, olha aí, se contradizendo toda hora. Estádio 97! Não sou perfeito. Tá brincando. Isso, né? Olha, Gil, ainda bem que você falou, velho. Eu achava que era. Ai. Oh, vocês viram o promotor pediu. Falou assim que os clubes têm que deixar de ser promíscuo com as torcidas organizadas. Você viu a operação que aconteceu hoje? Não, o que aconteceu hoje? Operação Cartão Vermelho. Como que foi isso? É deflagrada hoje de manhã, vasculhou 4 sedes de torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras. Sim. E? Né? Lacrou a da Pavilhão, né, mano? E falou que vai lacrar a da Gaviões também, porque não tem condição de segurança. Né? Sim. Vários mandatos foram... Mandado é quando um cara cumpre um período no exercício de um cara. Gente do céu, mandado véio. É quando o juiz manda. Ó, no fundo, você é um puta egoísta, meu. Só você quer ser burro. Você não deixa mais ninguém ser. Você é egoísta, velho. Você é egoísta. Pegou pesado com o Mota agora. Deixa a gente ser um pouco burro também. Não, quando vocês falam suas besteiras que vocês não dão ênfase, fica passa batido. Ué. Ah, mas registra. Vocês vêm falando besteira de vocês. Então, mas vai em cima. Não, mas você pegou pesado com o Mota agora sem necessidade. Eu só achei que ele foi egoísta. Mota, se a gente acharam vacas, acharam dinheiro, né? E vai continuar a investigação. Na minha casa também, se você for na minha casa, vai ter faca e dinheiro. É isso que eu ia falar, mano. Uma torcida organizada pra quê? Às vezes tem uma cozinha, o pessoal lá no fim da tarde. O pessoal às vezes da tarde não vai comer um pão com requeijão, precisa da faca pra passar o requeijão. Não é isso? Precisa abrir alguma coisa lá, um pão. É. Sei lá, descascar uma batata, precisa de faca, velho. Comer um rocambole. Rocambole. Ó, esse negócio, olha, vai dizer que não acharam garfos também. É. Ô, Moto. Uma mala de faca. Pegam no pé por tudo também, viu, cara? O Edilson, ô, Moto, lembra do Edilson Capetinha? Um dia ele me contou que lá na briga lá que ele teve com o Rincón no meio do jogo, no vestiário. É. O Rincón no primeiro tempo falou pra ele que ia pegar ele, né? E aí, quando foi pro vestiário, o Rincón o Edilson falou que saiu correndo, né? Sim. Porque falou que só viu o gramado tremer, né? É. Do Negrão lá indo atrás, né? Aí falou que foi lá pro fundo do vestiário, velho. E o Rincón entrou e falou, eu vou te pegar, hein? E o Edilson pegou uma faquinha daquela de cortar laranja. Pô, vem! Oh. E o Bobeiro falou, Edilson, tá louco, velho? A faquinha de cortar laranja. Não é pra nada. O Rincón com 4,15 de altura. É, isso aí, Motinha. Acharam facas, é? Mas furadeira não acharam, né? Não. É. Onde pode achar? Sabe por quê? E se eles quiserem furar... Não dá dica, hein? Não, a dica é... Dutra Máquinas. Pensou em máquinas e ferramentas? Dutra Máquinas, a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Tem toda a linha de ferramentas para construção, automotivo, solda, geradores de energia, jardinagem e lavadoras de alta pressão. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. Hoje vamos destacar a linha de ferramentas elétricas profissionais da DeWalt, empresa com 20 anos no Brasil e que possui as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez em ferramentas elétricas, como furadeiras, parafusadeiras, marteletes, serras, lixadeiras e esmerilhadeiras. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar. Tem 3 anos de garantia e 1 ano de manutenção grátis. E você encontra a linha completa DeWalt na Dutra Máquinas. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. E eles têm 5 lojas à sua disposição. E ó, uma delas na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. E você ainda pode comprar tudo pelo site. Ei, que comodidade. Dutra Máquinas. .com.br Estádio 97 da Energia 97. Você foi no show do Marquinhos Moura também, ô Benjamin? Não, não. Eu já fui. Eu já vi vários shows interessantes. Mas o Marquinhos Moura não. Infelizmente não. Iria. Sensacional. Iria. Que tempo, né? Que época, né? Hã? Que época. Olha, você acompanhando online o vídeo. Olha lá, olha a roupinha, olha a ombreira, velho. É, nós estamos falando aí daquilo que você acompanha através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você pode acompanhar através do seu smartphone também. A década de 80 foi um tesão, né, meu mãe? Na época bag. Essa calça bag. Lembra? Época da New Wave. Não, a calça bag também. Né? Calça bag foi horrível, velho. Quem foi o mais brega da época? Hã? Marquinhos Moura, Biafra, Zé Augusto. Tinha muito, hein? Era muita coisa, né? Até porque todo até mundo porque... era assim, né? Você tinha todos os programas de televisão, de sábado e domingo, que dava espaço pra toda essa galera, lembra? Era Chacrinha, era Bolinha, era Dácio Campos, era Carlos Aguiar, era Silvio Santos. Bom, cara, os caras estavam em evidência. Todo final de semana. Você ia ligar pro Silvio Santos domingo, lembra? Nain, Rony Fon. O Raul Gil também, né? O Raul Gil. Ovelha. Era tinha muito programa época, né? Pra isso, né? Tinha muito. Muito programa, porra. Cê Los já... Angeles. Rio Los, Los Angeles. O Cléo, Ana e Márcio. É. Bambo, bambo, bambo, lelê. Aliás, demais, eu conheço um cara que acho que foi casado com uma delas. Mr. Sun, não foi? Não sei. Não, não. Mr. Sun, não. Mr. Roberto San. Toca, foi com o cara. Mr. Sun é gay. É gay. Mr. Sun, Mr. Sun tem 70 anos. O Toca, o Roberto Toca casado com. Mas tá cara, com. Parece ter 80, né? Tá bem. Quando o River Plate perde, ele não manda Twitter, não manda mensagem. Não, e no dia ele me encheu de mensagens de River Plate. Mr. Sandy. Aí passou o jogo e falei assim: é, eu vi. Só isso, mais nada. Mr. Sam é bom pra caramba. Ele é bom, bom, bom, gente boa. Ah, bom pra caramba. E quando ele manda a foto que ele tá na piscina pelado? Mr. Sam é demais, ele não é bom. Não, ele fala assim, tô na, ele manda recado, tô na piscina pelado. Tá, e daí? Manda foto. Mas que ridículo, hein, Sam? Pelo amor de Deus. Ele fala, tô na piscina pelado. Pô, Mr. Sam escreveu uma das letras mais cabeças da história da música brasileira pra Gretchen. E ele fala, I want you, I need you. Isso é genial, velho. Se é o John Lennon que escreve, pronto, né? Então, se é o Chico Buarque, pô, então, you, meu Deus. Olha que coisa bonita. Fiel Gus. Fiel Gus. Fiel Gus. É isso aí. Mas o momento musical do estádio continua, é. Agora só o RG, velho. O RG. Cadê o Rude? Hã? Palmeiras perto, o Rude não vem, velho. Rude covarde. Não, o covarde. R3. Ó, tô falando outro. Pode ver. Pega todos os programas aí, vá. Palmeiras perde e o Rude não vem. Me lembra um outro integrante aqui que torce pra um outro time. É. Que o São Paulo perde, ele arruma lá blitz, tá, vai vendo, fazer pedágio lá em... É. Mas continua o momento musical aqui no Estádio 97. Agora um hit sensacional, adequado, hein? Voltou a perder. É um gigante que só vive dormindo. Cadê aquela tradição? Jogou no lixo. Pelo menos não vai rebaixar. Em campo parece um bando de mãe que eu falei. Vai ter para sempre saudades do Edmundo. Suíno nojento. Arena zicada eu desconfiei. O Palmeiras vai perder e nunca leva o título de campeão do mundo. Agora se está aí de camarote. Paulista tá liberta, adeus porco pra corte. Contrata baciada, mas só leva capote. E o Cleiton Xavier que não sai da geladeira. Agora se sair de camarote. Paulista tá liberta, adeus porco pra corte. Contrata baciada, mas só leva capote. E o Cleiton Xavier que não sai da geladeira. Palmeiras é pra sempre o time da zoeira. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu queria enaltecer o profissionalismo de Domênico Gato. Queria enaltecer. Porque, cara, você precisa ver com que carinho ele ficou lá fazendo a letra junto do Bruno e do Bernardo Bittencourt. Pô, cara, ajudando na letra, dando ideias, rimas. Pô, você tem uma música legal pra sacanear o porco? Ele foi lá, ainda. Eu nem sei o nome dessa música original. O mano é Wesley Safadão, mano. É, então, aí, tá vendo? Camarote. Como é bom, né? O Domênico não é só esse palmeirense que vocês conhecem, né? Extremamente o cara imparcial. É um profissional do rádio. Parabéns, Domênico Gato. Palmas pra Domênico. Palmas pra Domênico Gato. Palmas. Ó, andou bem. Sensacional. O Domênico praticamente chocou exemplar. A música, né? Aliás, ele sentou na música e... O Domênico tem cloaca? Tem. Seu bicho, velho. Ah, é. Motinha, tem notícias do Santos aí, Motinha? Eu fico imaginando o Domênico tocando. Pô, é verdade que galinha pode botar ovo azul? Ah, você falou, é que você falou de cloaca? Eu sou. Eita, só se estourar uma bique dentro dela. Depende do estado que você tá, Sombra. Pode chocar um ovo quadrado, pode ser um ovo branco com bolinha roxa. Depende, velho. Um ovo que já com a pintura do Romero Brito. Ovos do Romero Brito. É, depende como você... Fala aí do Santos. O Santista vai falar que ele tem uma notícia. Oh, olha, fala aí, Molina. Sombra. A gente falando agora. Você tá meio que dormindo, né, Molina? Não, tá com cara de sono, cara. Puta, é mesmo, hein, meu? Você encarnou, RG, você tá ausente. Mas é Santista. É igual o velho. Não, eu acho que essa cadeira. E aí, operar, olha. Eu operar hoje, mas cancelei a cirurgia. De quê? Pra estar aqui com vocês. Operação de quê? Tirar a pedra no rim, cálculo renal. Putz. Pô, tirar a pedra logo, da vesícula, cara. Mas não sinto dor. Tira logo. Nossa, eu tive duas cólicas recentes aí. Inclusive, é um par. Eu tive agora. Uma. Mas um parto, tem cólica. Mas é aquele menstrual. Eu tive. Laparoscopia. Litro. Não. É litotripsia. Litotripsia. Não discute com Sombra sobre isso. Ô, sacanagem. Vai tomar banho, vai. Vai te catar, velho. Especialista, velho. Vai tomar banho. Outro dia o pessoal do Ice ligou pra ele pra perguntar um negócio. Não, e o pior é que eu liguei pra um. É que se eu ia pagar o exame lá que eu deixei pendurado. Não, pior que pô, você fica preocupado, né? Aí resolvi ligar pra um colega, falou, pô, deixa eu ver com ele como que é o procedimento, liga porta sombra, velho. Mas é um raio laser que se foca errado, queima o teu rim. É. Liga pro sombra, sombra sabe tudo. Não, então, aí você vai ter uma hemorragia horrorosa. Nossa. Aí, para, ô. Não, aí eu liguei pra ele, ô, mano. Falei, pô, deixa eu ver como que é, né? Como foi esse processo dele. Nossa, mano, falou, o médico Rodrigo, ia operar ele dando tiro de laser com Magic Click, tá ligado? Ele chega e me fala, não, Rodrigo, é uma porcaria, é muito ruim, dói demais, meu, você não vai aguentar. Eu falei, pronto. Não vou fazer mais essa cirurgia. Ah, mija pedra, velho. Ah, dói pra caramba. Você já teve crise de pedra? Eu não. Velho, dói. Tive, é horrível. Mas se você, Mota, que faz sentado, não alivia? Não, mas pedra no rim não tem nada a ver com isso. Nossa, o doutor Marcos Quinobre falou que você é louco. Ele falou assim... Aliás, eu mandar um abraço com um amigo do doutor Marcos, que até falou dele. O doutor Fernando Maluf, do Hospital São José. Agora, o doutor Marcos Quinobre, aquele dia, falou assim pra mim... Me admira o Sombra. Viu? É. O que, que eu falei? Você conhece ele, você sabe a sumidade em termos de medicina que é o doutor Marco. Ele falou assim: me admira o Sombra deixar esse paquiderme falar aqui no meu. Ele não falou isso. Não falou. Doutor Marco. Não, isso é. Ele falou: beija, me admira o Sombra. Doutor Marco, a gente vira não fala. Já é um gentleman. O Peter Potamos falar um negócio. Não, não, não. O doutor Marco é um gentleman. Só relembrando, é que o Mota, dois programas atrás. Ele disse que é o seguinte, olha, homens, façam xixi sentado porque é bom pra próstata. Lógico que é. Não tem fundamento nenhum. Lógico que ele falou que isso não existe. Não tem fundamento nenhum. Fala no ar. Fala, não tem Mota. Fundamento fala nenhum. Fala no ar. Isso. É que o Mota, ele incentiva todo mundo a massagear a próstata. É bom, velho. Melhor não seguir o conselho dele, não. Mas olha só, Sombra. Quem massageia agora próstata pouco não tem problema. O profissionalismo do Domênico, né, a gente não pode dizer o mesmo aí pra diretoria do Santos. Porque o que é que aconteceu? O Santos acabou fazendo as alterações. Você foi buscar aí. O Domênico para fazer um jogo de palavras. Fazer um comparativo. Muito, aí. Fazer um comparativo. Sim. Legal. Em relação ao grau e o nível de profissionalismo entre as partes. Você é uma região, não consegue fazer isso. Sério? Não, não consegue. Geralmente é babação, né? Não. Um babão. Você já chegou a conversar com ele? Com quem? Com o RG? Agora só no Centro Espírita. Mesa Branca. O Santos, que teve a proeza de, né, fazer as duas alterações. Escreveu o Leandrinho e o Max Rolón, o argentino que foi contratado pelo Barcelona B. Max Rolón. No lugar de Valência e do Lucas Crispim, que é um garoto da base. Mas... E o Valência, cara? Não joga esse ano. O que ele tem? Joelho, qual o grande problema? É joelho? Joelho. Deve voltar só no segundo semestre. Sim. O que aconteceu? O Santos acabou tirando o jogador errado. Era pra ter... Retirado aí o Neto Berola da segunda fase, acabou tirando o Lucas Crispim. Segundo o Globoesporte.com, houve uma falha de comunicação aí do departamento. Não, melhor, da diretoria do Santos. E agora, dá pra reverter? Não, porque já passou o prazo, né? Qual foi o mico? Desculpa, repita. O Santos, na verdade, ele escreveu o Leandrinho e o Max Rolón. No lugar do Valência e do Lucas Crispim. Sim. Mas não era pra ter saído o Lucas Crispim, era pra ter saído o Neto Berola. Tanto é que o contrato dele acaba agora, dia 31 de maio. Então, pra você ver o nível, né, e o interesse aí em relação pro ao clube. O nível de profissionalismo é que alguns departamentos do Santos acaba cometendo, né? Uma besteira. Brincadeira, né? Não, olha, o Dorival não confirmou o time. Isso nem a portuguesa faz, com todo respeito à portuguesa. O Dorival não confirmou o time contra o São Bento. A portuguesa fica tranquila que faz pior. Né? A portuguesa não tem como fazer isso, substituir um jogador por outro, porque o elenco já é contadinho, tá sobrando até mais. Toda vez que fala da portuguesa, eu lembro do protesto dos caras que entraram com a chuteira de uniforme lá, chegou lá na portuguesa pra jogar. Vamos tirar uma partida. Vocês viram essa? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. O Daniel Alves... Ele foi fazer uma brincadeira na internet e pegou mal demais. Um dia depois da eliminação pro Atlético de Madrid, o Daniel Alves, ele publicou um vídeo onde ele tá vestido com uma peruca e imitando a namorada dele, que é uma modelo espanhola, né? E ele imitando a mulher, ele fala assim, querido, é só um jogo de futebol, a vida continua. E ele postou isso como se fosse a namorada dele falando, ouve aí. Cadê? Hola, soy Joana Sanz, estoy pasando aquí para darle mucho ánimo a mi cariño, que está muy triste. Pero cariño, es solo un partido de fútbol, no pasa nada, la vida sigue. Tú vales mucho más do que esto, ¿vale? Te amo mucho, te quiero mi amor, te quiero. Aí o Daniel postou isso, imitando a namorada dele, falando pra ele, né? Um jogo, o futebol não é nada. A vida continua, isso é só um jogo, etc. E ele postou isso, imitando a namorada. Pegou mal, o presidente do Barcelona disse que o cara pode ser punido, disse que vão debater o assunto. O pessoal tá puto, diz que a torcida do Barcelona tá pé da vida, porque ele acabou fazendo uma brincadeira após uma eliminação de Liga dos Campeões. E outra, você acha engraçadão, velho? Todo um bocó. Tá certo? Parece que não tá sabendo o que tá acontecendo. Não é que ele perdeu uma partida no futebol com os amigos e foi pra casa comer um churrasco, velho? É, o cara... Se bobear, tem uns caras aí que ficam mais putos do que se perdendo no futebol. Pois é, mas é que tá, Benja. É, o cara tá tanto tempo na Espanha, sabe o investimento que o Barcelona fez, não só pra tê-lo, mas pra ter o elenco que tem. É o torneio, cara, é uma Copa do Mundo. É uma imbecilidade, cara. Tem cara que parece que vive num outro mundo. Sombra. Isso o cara e tá lá há anos. E Barcelona, né? Tem aquela entender, e Barcelona tem aquela pegada, por exemplo, de Santos. Não é uma cidade do tamanho de São Paulo. Então... Os jogadores, eles são muito mais vistos. O contato com os jogadores é muito maior. Dia a dia, sem contar, né? Sombra, sem dia contar a dia. O fato político histórico, cara. O Barcelona foi eliminado pelo Atlético de Madrid, que é uma cidade rival, tá certo? Porque a Catalunha, ela briga pela emancipação, eles tentam aí virar um país também. E já existe contexto histórico e político da coisa. E foram eliminados pelo Atlético de Madrid. Você imagina se o São Paulo é eliminado da Libertadores. Você imagina, o Palmeiras foi eliminado ontem, um jogador posta uma brincadeira dessa... Nossa. Dizendo, ah, mas não é nada, pois isso é só, cara, futebol. Pro torcedor, o futebol é tudo. Pois é. Mas quando a gente vem aqui e critica, Sombra, que nem, por exemplo, o Daniel Alves, a gente criticou o Neymar também pelo fato do Neymar não ter se apresentado na segunda-feira de manhã, naquela partida que... Nas vésperas da partida que antecedeu aquele jogo contra o Uruguai, aqui no Brasil. O Daniel Alves foi outro também, que saiu antes, junto ali com o Messi, com o Suárez e com o Neymar, e chegou na segunda noite só. Para se apresentar à seleção brasileira, enquanto o Suárez e o Messi se apresentaram para as respectivas seleções ali, tanto do Uruguai quanto da Argentina, na segunda de manhã. Entendeu? Então, quando a gente vem aqui e critica, fala que esses caras aí não estão nem aí para nada nem para ninguém, tá aí provado, cara. Tá aí provado por A mais B. Lógico. O cara não sente derrota. Não sente derrota. O cara, Sombra, se perder um título e chamarem para balada, ô, vem aqui, tem uma orgia aqui, sei lá. Não só com relação ao Daniel Alves, ou qualquer outro jogador também. Esses caras, Benjamin, não sentem derrota. Você fala, tá tendo aqui uma balada, tá tendo aqui um churrasco, tá tendo aqui um futebol. Ele não tá nem aí, velho. Não tão nem aí, cara. Você foi mandado embora da rádio, e aí te liga um amigo meu, um amigo teu, e fala assim, ô, mano, deu uma orgia, monstro, você não vai? Não vou, cara, não vou. Não vou, juro por Deus, Benjo. Tem situações que você tem que estar triste, cara. O Mota uma vez falou pra mim, o Mota não, desculpa, foi o Bá. O Bá falou, nunca diga não pra uma orgia. Independentemente do que tiver acontecido. Tá certo, Bá. Quantas orgias você já foi, Mota? Vai. É mentira. Hoje eu tô... Ah, não, eu vou embora. Eu tô fechado pra balanço. Faz um ano e meio que eu não... Olha, o som, eu tô indo embora. Faz um ano e meio que eu não dou uma briga. Só porque ele mentiu mais uma vez? Ah, para, desculpinha pra ir embora também agora é essa, né? Você é o rei do querer dar uma desculpinha, né? Vou dar desculpinha. Ô, chefinho. Você falou de Barcelona, som? Desculpa, Motinha, rapidinho. Você falou de Barcelona? O Barcelona que colocou a CBF na parede, né? Falou que o Neymar, ou ele joga a Olimpíada, ou a eliminatória. É porque o Barcelona não tem obrigação de liberar. Porque, se eu não me engano... Copa América. Qual que é? Pra Copa América ou Olimpíada? Não, o Barcelona, desculpa, ele teria... América, o Barcelona teria a obrigação de liberar pra Copa América porque é a data FIFA. Mas Olimpíada, o Brasil, não ele é, tá, né, pedindo aí pra que o Neymar pudesse jogar na Olimpíada, teoricamente é muito mais vantagem pro Brasil ter o Neymar nas Olimpíadas do que na Copa América. Copa América. Copa América é um grande lixo, velho. Ô, mano, vamos falar de coisa boa, então. Vamos. Tira o lixo pra lá. Vamos falar da Bozano. Opa, vamos lá, Sombra. Bozano, você já sabe, né, amigão? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, amigão. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de jaula. Sabe aquele cheiro que você vai visitar o leão no zoológico? Aquele cheiro horrível. Bozano Superman, Sombra, traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Tenho certeza que você vai arrasar, tá certo? É, moleque. E esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e um par de convites pra assistir esse baita filme, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Vai me falar, como eu faço pra ganhar esse kit top, mano? Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar a seguinte frase: proteção e diversão só com Bozano. Anotou aí, ó? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Agora vamos ao momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Bora. 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah? Ah. Alô? Ah. Caiu. Palmeirense. Palmeirense mesmo. Caiu. Foi eliminado. Fala assim, o Domênio fica nervoso. Caiu antes daqui a Dilma. Alô? E aí, mano, beleza? Opa, quem fala? É o Marcos, cara. Tudo bom? É o Marcos. Tudo bem. Marcos do quê? Marcos Aurélio Jeremi. Marcos Aurélio Jeremi. Isso. E quantos anos? 39. 39. O RG não tá aqui. É Jeremi muito, mano. Não, não. Eu tenho um amigo meu que é Jeremi de loja. É. Jeremi? E de banco também. E de banco, você tem? E aí? Ô, amigão, qual... O Flávio, meu gerente, foi embora pra um outro banco. Eu tô desolado. Mas você tinha um caso. Ô, beija, viado! Ô, beija, viado! Uma bichona, ai, ai, ai. Eu não tenho... É lógico, dinheiro, né? Aquela história. Esse gosta de tomar multa. Olha, eu não tinha... Tá, é no minhocão. Chegava 9:30 no banco, Sombra. Esse cara tá uma bichona. O cara abriu o cofre, velho. Fazia um lá pra dentro, velho. Olha lá, o Flávio... Fazia um Brokeback Mountain no cofre. Ele gostava de fazer o barulho das moedas. O Flávio tá no carro, nos ouvidos. Olha, o Flávio não era meu caso... Mas ele fazia coisas, às vezes, melhores até do que um... Tá notando, né, Flávio? Tá notando, né, Flávio? Pelo amor de Deus. Eu tô desolado, Samu. O Flávio me ligou e falou, bem, já mudei de banco. Ele jamais poderia ter feito isso. Se você é um cara que acha que ele é bom mesmo, você muda de banco também. Eu tô pensando. Não, o Benjamin, se ele tirar o dinheiro que ele tem na conta dele, fecha a agência, velho. Fecha a agência, é verdade. É, não. O gerente atual dele tá pedindo, pelo amor de Deus, falou, Benja, eu tenho família, mostrou foto de 4 filhos, assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E um dos meninos, acho que não, sei lá. Essa semana, pela primeira vez. Para, mano. Essa semana, pela primeira vez na vida, eu tomei antidepressivo por causa do Flávio. Flávio. Pô, volta pro Benja, Flávio. Mas, ô amigo, você que tá na linha. Qual que é a sua profissão, fera? Eu sou auxiliar de faturamento. Olha lá, mais um. Vou comandar os auxiliares de faturamento. Olha lá, faturamento, banco, Benja adora, vai. E qual é o seu bairro? Eu sou aqui do Jardim América. Não é só que não é famoso, não. Ah, sei. É o do pobre. Peraí, eu não entendi o que você falou. Jardim América. Jardim América, pô. Tem dois, tem o Jardim América aqui do Jardim, você falou que não é esse. Eu acho que não. Então eu já sei qual que é, só que Jardim América também aqui na cidade de São Paulo, tem uns 3, 4. Vou dizer um negócio pra você, ó, não sei se é esse. É do quadrilátero, né? Não sei se é esse. É do quadrilátero. Vou te falar, tem Guarulhos 1 e tem Santo André. Não, nenhum dos dois. Então você que mora errado. Ai, ai, tá bom, dá pra... Ai. Pega o cotovelo, pega o cotovelo. Não, você sai aí. Não, você sai de Santo André, você virou a direita, caminha uns 90 quilômetros. Tá na Bolívia. É. Tá na Bolívia. Ô, Sandra. Fala, Marcão. Eu posso mandar um trouxa carinhoso aí? Um trouxa carinhoso? É. Não existe trouxa carinhoso. Cara, pode. Chupa, Domênico, seu trouxa. Nossa! Que isso? Ah, que violência. É o Domênico. Ah! Trouxa é teu isso? Pai que te passou. Não, Domênico! Ah, é o trouxa! Aí, mano, maneira, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho! Viu, mano? Eu tô quieto aqui, velho. E fala nisso, foi você com isso, velho. Essa vinheta tem que mudar. Porque já não tem mais restaurante na Rua Mauri pra frequentar. Não tem? Não. Pô, tem? Você não viu? Não. Fecharam 4. É mesmo? É. Só trocar a vinheta aí. É verdade. E eu não fui. Mas do jeito rua. Que vai a economia, não tem mais ruas com de restaurantes, né? Não é? Ô, amigão, e torce pra quem? Amigo, que time você torce? Coringão. Ah, Corinthians, mano. Coringão. Ô, amigão. Fala aí, mano. Amanhã tem Corinthians e RB Brasil pelo Campeonato Paulista, cara. E aí, expectativa pra esse jogo aí? O Coringão, você acha que vai dificultar a vida do RB, vai passar o carro? Ou você acha que o Corinthians não tá mais não, focado no Campeonato Paulista? Não, vai ser um jogo difícil, cara. O RB é um time bem arrumadinho. É, e eu também acho. Não vai ser fácil, não. Vai ser difícil. E um detalhe, o time do Red Bull, se eu não me engano, vê aí o RGT, você também tá dormindo no R3. Programa? Então vê se acorda. Se não me falha a memória, o Red Bull não perdeu pra nenhum time grande. Não perdeu mesmo. Empatou com o Corinthians. Não, o Corinthians não jogou, vai jogar. Foi ano passado que ganhou do Santos. Não, porque eu fui ver o Corinthians e Red Bull, foi ano passado? O Corinthians não jogou. Mas então foi ano passado que foi 0x0. Foi 0x0. Normal. Porque o Corinthians tá pegando o segundo adversário, o segundo colocado do próprio grupo. Não, porque eu lembro que eu fui ver o Corinthians Red Bull, então foi do Paris ano passado. Mas eu acho que esse ano não perdeu. Vê aí, R3. Não perdeu mesmo. Mas você tá vendo aí? Não, mas eu tenho certeza. E então com quem foi? Ó, ganhou do Santos. De quanto? Ah, foi 2x0. Que mais? O Santos 2x0, empatou com o São Paulo. Quanto? O jogo foi em Campinas. Quanto? Foi 1x1. É porque a Red Bull manda os jogos lá. É. No estado da ponta. O Palmeiras, se não me engano, ganhou do Palmeiras, né, Dudu? Red Bull. Red Bull. Onde fica a sede do Red Bull? Acho que é em Campinas, né? O CT do Red Bull. Sabe onde é? Onde o Palmeiras treinava antigamente, lá em Jarinu. Lá é o centro de treinamento da Red Bull. Agora a sede pra jogar é o Moisés Lucarelli em Campinas, Estado da Ponte. E a camisa deles, muito bonita. Então, mano, o que eu acho? Assim, o pessoal tá falando muito do Guilherme, do André. Eu não gostei da contratação do André no começo. Mas agora que, assim, eu acho que tem que dar um tempo, mano. Os dois, assim, você vê que eles ainda não estão entrosados no time. Você vê que eles estão. O Guilherme mesmo não está bem fisicamente. Acho que vai chegar lá, cara. Eu tenho ainda confiança. Olha, mano, com relação à performance do André, eu também acho. É o que tem agora aí na condição de centroavante do Corinthians e a torcida tem que apoiar. Mas é difícil, né, cara? Porque em determinados jogos aí o André não tem jogado bem. Eles estão mal. Tem que apoiar, concordo. Estão fora do time, mas tem que dar apoio. Não adianta agora. Vai fazer o quê? Tá chegando o Marquinhos Gabriel, mas a gente não sabe também. Ele jogou bem no Santos, mas no Palmeiras foi mal, mas também não sabe. Quem perde espaço, mano, com a chegada do Marquinhos Gabriel? Eu acho que o Guilherme. Guilherme, né? Guilherme então, sabe. Mas, mano, no Santos, ele fazia aquela posição do Giovanni, do... Eu esqueci o nome dele lá, que foi pra China. Giovanni. Então, amigo. Ele fazia a posição do Giovanni, mais pela esquerda, mais na ponta. Ele jogava aquele cara do meio. Então, ele jogou bem nessa posição. Mas o Marquinhos Gabriel, apesar de ter entrado no lugar do Giovanni, quando ele passou a jogar, o Santos mudava a característica de jogo. O Marquinhos Gabriel é aquele meia de condução de bola. Ele não é aquele meia articulador como é o Jadson, por exemplo. É aquele meia que carrega a bola. Ele muito pelas pontas, mano. Mas pelo lado esquerdo ali, acredito eu que ele não jogue, não. Porque ali, quem vem ocupando aquele setor ali é o Luca. Eu acho que ele joga do lado direito ali na posição que tá o Guilherme. O Marcos, mas ele não ficou na exatamente na função do Giovanni. Ele ficou ele caiu muito pra direita. Tanto que ele fazia aqueles gols de cortando pra esquerda e batendo. É, ele jogou mais como segundo meia. Tanto é, mano, que o Santos melhorou. Né? O Santos estava capengando no início do brasileiro e melhorou com a entrada do Marquinhos Gabriel. Sim, concordo. Eu acho que pro Corinthians ali, o Giovanni Augusto, em determinadas partidas, ele tá sobrecarregado. E pelo fato do Guilherme não tá tão bem também, porque o Guilherme ele joga mais avançado. Ele, por mais que ele esteja compondo aquela linha ali atrás do centroavante, no caso o André, o Guilherme ele tá meio deslocado naquele setor que o Tite colocou ele para fazer a função. Então eu acho que com a chegada do Marquinhos Gabriel o Giovanni Augusto aí, ele fica um pouco menos sobrecarregado. O Guilherme, ele tá jogando mais ali pela ala? Então, Sombra, porque o Corinthians ele tem aquela tática lá, o 4-1-4-1. Uhum. Entendeu? E ele é o 4. Ele tá jogando aquela linha de 4 atrás do centroavante. Não ele é chega dele. Mais perto do centroavante. É a mesma coisa que botar o Michel Bastos também pra fazer esse 4 aí, porque não é a dele. Fica muito melhor quando joga pelo meio, né? É, eu também acho, mas vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Ô, mano. Fala, amigão. Então, você acha que quem o Corinthians pega na semifinal da Libertadores aí? Na semifinal? Nas oitavas. Pode assim, rolar até o Grêmio, né? Não, então, porque assim... Pode rolar o São Paulo. Eu fiz... Assim, isso, acabou a rodada... Acabou a rodada, você vai pro computador fazer aquelas simulações, né? Uhum. E assim, o Corinthians ganhando, ele vai ficar entre o terceiro e o quinto. Porque se o Toluca perde... Ele no mínimo é o 4, né? Uhum. E se ele tem que fazer 6 gols pra tirar o soldo do Atlético. Uhum. Pra ficar em terceiro. Mas eu acho que é difícil. Mas acho que ele vai ficar em quarto e quinto. Aí fez a simulação, é, assim, pelo óbvio, mais ou menos, né? Provavelmente dá Nacional e ou pode dar São Paulo, se o São Paulo empata lá com... É que o São Paulo precisa resolver o problema dele primeiro. Não, né? Assim, sim, isso que eu fiz a simulação. Com o São Paulo ganhando, ou o São Paulo empatando, ou o São Paulo perdendo, entendeu? Mas hoje eu vi uma simulação. O Corinthians ele pode pegar o Grêmio, ele pode pegar o Racing da Argentina. É, mas vai depender muito, cara. Porque eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, cara. É que hoje eu fiz várias simulações, cara, e a maioria deu Nacional, cara. Nacional do Uruguai. Mas, vamos aí, ó. Vamos lá, né? Então, cara, eu acho que desses times aí, cara, que possivelmente vão passar na segunda colocação dos grupos, eu não vejo lá grande adversário, tá certo? Pelo que o Corinthians pode pegar. É claro que você pode pegar ali adversários ali. Eu acho que, mano, vai cascar bastante segundo adversário bons, viu? Não, mas é que tá, cara. É, todos os times da Libertadores que avançam aí pras oitavas de final, você não pode falar que é uma baba. Todos eles têm a sua certa qualidade. Mas eu entendo, cara, que diante das circunstâncias ali, por exemplo, seria muito mais difícil pro Corinthians ele pegasse, por exemplo, o Rosário Central. É, o Rosário Central, certeza. Até ontem, ele tava na segunda colocação do grupo do Palmeiras. Ele reverteu ali, quem ficou em segundo agora foi o Nacional. Olha, o UOL fez algumas simulações e dá como prováveis adversários do Corinthians na próxima fase, Racing, Grêmio ou Santa Fé. Então, mas eu acho que o Santa Fé aí é mais difícil, Sombra. Eu acho que é capaz de vir o Racing. Na simulação que eu fiz aí, tava o Racing. E entre Racing e Grêmio, vocês preferem quem? Eu acho que o Racing é mais fácil. Eu acho que o Racing é mais fácil. Assim, Sombra, qualquer adversário brasileiro que você pega nessa fase é complicado, porque se conhece. É aquela coisa, não pode... Não é porque o Corinthians pode pegar o Grêmio e o São Paulo, que tá, o Corinthians tá melhor, que vai classificar, entendeu? Você não sabe, porque é complicado. O São Paulo vai subir, o São Paulo tá subindo de produção. Você viu? Que bonito, hein? Ah, bonito. Já falou, tá subindo produção. Não, mas é fato. O São Paulo, esses dois, três últimos jogos, melhorou o Ganso, voltou a jogar. Nossa, mas joga bonito, eu falo, mas esse é problema. Peraí, uma capítulo à parte. Como joga bonito o Ganso, né, cara? Ah, eu não gosto. Não, igual o Lucas Lima. Mas ele tá jogando bem. Eu não gosto dele. O Lucas Lima tá jogando mais no Twitter do que no campo, pá. Eu não gosto. Eu não queria ter ele no meu time, mas tá jogando bem. Mas é um bom jogador, mano. Entendeu? Mas é... Amigão, olha, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Beleza, Sombra. É difícil pra caramba falar com vocês, hein, cara. É nada, mas só assistir um pouquinho, velho. Só assistir um pouquinho? Só, não, só mas antigamente, anos, eu falava, então... antigamente eu falava toda vez, cara, eu ligava. Ah, você falou Jeremy? Eu falei, pô, tinha um cara que ligava Jeremy. Você é da velha guarda do estádio. É, pô, com certeza. Eu ia várias vezes com vocês no Labuca Romana, todas vezes. É, agora eu lembrei. Inclusive o torcedor, o São Paulino que tava na arquibancada, o Renan. Foi um dia aí, foi no Labuca lá também. Ele tava no Labuca, foi ele, aquele zagueiro que tomou, zagueiro sem pulmão lá que o Ronaldo ganhou na corrida. Rodrigo. Isso, eles foram também estavam no Labuca Romana lá, como vocês convidaram. Ah, legal. Eu lembro. Foi aqui na região dos Jardins, na Peixoto do Bolide, isso. Fizemos o programa de lá, bem lembrado. Isso foi em 2004. Isso foi em 2004. Sim, faz isso mesmo. É isso aí, cara. Beleza? Obrigado, hein? Mexa rapidinho aí. Mexa. Puto Bozano. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Cara, esse que é que fugiu, cara. Fica nervoso. Vou te ajudar, velho. Vou te ajudar. Você tem que falar assim, ó. Proteção e diversão só com o Bozano. Proteção e diversão só com o Bozano. Boa! Ganhou um kit top com dois desodorantes e um par de convites pra assistir Batman e Superman. Eu tô precisando de uma térmica da HDI. Mas beleza. É. Você não foi ainda no resort? Ouve a gente há tanto tempo, nunca foi? Cara, o que acontece? Minhas férias aí é sempre adiantado, aí geralmente eu fico duro, cara. Mas eu vou tentar fazer um esforcinho. Eu conheço o Bourbon aí. Lá é show de bola. É animal. Lá é fera, hein, mano. Quem quiser fazer reserva no resort... Eu recomendo. Eu recomendo quem tiver a oportunidade de... Mas eu vou fazer um esforcinho, cara. Beleza, liga lá, na Lotus Travel, o telefone para fazer reserva, resort do estádio, que vai acontecer de 10 a 12 de junho. Vai ter uma programação especial, inclusive, para as mulheres, hein? De tudo aquilo que a gente já fazia para os homens. O telefone é o 2896-4665 e pode ligar agora, 2896-4665. Então, Sombra, todo ano eu falo, puta, mas teve bate na trave, cara, mas uma hora vai dar para fazer, sim. Esse ano, boa. Pretendo. Vai sim que você vai curtir. Você vai curtir, beleza? Tá bom? Falou, muito obrigado, hein, cara. Nada. É um prazer falar com vocês aí, cara. Valeu. Falou, tchau, tchau. Abraço. Obrigado, irmão. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça... É, alô? Alô? Quem fala? É Rodrigo, Dodô. Rodrigo, tudo bom? Beleza, e você? Bom, Rodrigo do quê? Rodrigo Fava. Fava? Isso. Quantos anos você tem? 3.6. E o bairro? Parque João Ramalho. Não posso perguntar pro Benzinho, porque o Benzinho foi no banheiro. O trouxa não tá aí, né? Domênico, não é uma mania de falar mal dos outros não, na ausência. Não, é. Mas é um trouxa querido. Ah, não existe trouxa querido. Lógico que existe. Ele é o meu, é um trouxa querido? Existe. Como não? Não existe. Tem o meu malvado favorito? Tem. Tem o meu trouxa querido aqui. É, igual. Ô, velho, e o time? Ah, todo poderoso Coringão. Ah, Corinthians, mano, Coringão. Ô, amigão. É nóis, mano. Tudo bem? Belezão, e você? Beleza, mano. Ô, amigão, o Corinthians tá classificado na Libertadores, o Corinthians tá classificado no Campeonato Paulista, vai pegar o Red Bull amanhã. E aí, cara, expectativa pra esse Campeonato Paulista? Você acha que o Tite, ele tem que focar os esforços nessa competição também? Ou você acha que o foco deve ser total na Libertadores? Olha, mano, vou ser sincero pra você, cara. Não é exaltando muito o time, não, mas a gente for pegar o retrospecto dos reservas aí no Campeonato Paulista, a gente foi bem também. Uhum. Então, assim, tanto que o Tite tem muitas posições hoje que não tem um titular definido, não sabe ainda quem é o cara absoluto da posição. O meio de campo ali, por exemplo, não está definido 100%, né? Os quatro caras do meio. Então, assim, sinceramente, se entrar com o time titular no Paulista ou colocar alguns reservas para poupar alguns titulares para poder jogar Libertadores melhor, eu sou a favor. Pode colocar reserva lá também. Pode colocar reserva lá também. Porque, assim, o Red Bull trabalho sim, vai o jogo lá principalmente é difícil, é um time encardido. Quatro pequenos que se classificaram aí, eu acho que quem tem mais chance de passar aí é o São Bento, cara. São foi um time que pegou pesado aí com os grandes aí, se eu não me engano, acho que foi um time que não perdeu nenhum ponto. Mas o São Bento pega o Santos em Santos, o Aldax pega o São Paulo em Aldax. Eu acho que dos quatro pequenos aí, eu acho que o São Bento é o melhorzinho. Mas o São Paulo acho que vai com o time misto aí, hein? Não sei, hein? O Santos vai passar o carro no São Bento. Ó, pra falar a verdade, cara, eu acho que os quatro grandes não vão conseguir avançar, não. Você acha que quem fica? Então, Sombra, é difícil, cara, mas eu acho que pelo que tá desenhado. Que é o Palmeiras aqui, fica e quem mais? É o Palmeiras, você acha? Ah, você fez cara de que se apontou pro Dodô? É verdade. Se a gente for analisar, Sombra, o favoritismo existe aqui pra todos os grandes. Só que, por exemplo, pelo fato do São Paulo tá jogando com um time misto, tá certo? Principalmente jogando fora do Morumbi, eu acho que pode ser que o São Paulo já tropece aqui, já fique pelo caminho. O Palmeiras, apesar de tá vindo numa crescente, o Cuca tá acertando a mão do time aí também. Mas ninguém sabe o que pode acontecer. Será que essa eliminação na Libertadores não pode abalar também? Não sei. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que essa derrota para Libertadores, essa eliminação, eu acho que os caras já estavam meio que esperando. Eu não sei se teve esse abalo assim, cara. Então, Sombra, pode ser que abale, porque o São Bernardo, no Campeonato Paulista, ele oscilou bastante, para falar a verdade também. O São Bernardo, em determinado momento, ele tava bom, depois aí começou a capengar, depois parece que voltou a ganhar nas últimas rodadas aí também. Deixa eu ver como é que foi a classificação. Olha, Palmeiras e São Bernardo, eu aposto fácil no Palmeiras. O São Bernardo ganhou as duas últimas e por isso ele avançou. Porque Santos e São Bento, eu acho que o grupo do Palmeiras tava enjoado. É. Tanto é que o Palmeiras foi o primeiro do grupo, fez 24 pontos. E o último, que foi o Novo Horizontino, ele fez 21. Então, foi um grupo bem enroscado. Vou te falar, Corinthians e o RB aí, eu acho que o Corinthians passa. Palmeiras e São Bernardo, mais fácil ainda. Eu acho que o Palmeiras passa mais fácil. Santos e São Bento? Talvez aí, mas acho que o Santos passa, hein? Não, passa. O Santos deve passar nos pênaltis aqui. Mas eu acho que passa, mas não. Vai passar, no primeiro tempo vai estar 4-0. É só palpite, óbvio. Ninguém quer bola de cristal aqui. Lógico. Mas eu acho que do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, eu acho que o Santos é o que vai pegar mais pedreira. É mesmo? Eu acho. O São Bento é um time bem arrumado mesmo. Arrumadinho. Só joga em casa. Tanto é que é um time que deu trabalho para alguns grandes. E o São Paulo, eu acho que é o que mais vai ter dificuldade aí em função do... Ah, cara, é fora, time misto, provavelmente misto. O Corinthians tem que tomar cuidado com o Roger Vesguinho. Lembra dele, Wilson? O Corinthians pega quem, mano? Não lembro. O RB. RB Brasil? Por isso aí, e o Roger é o artilheiro do Campeonato Paulista, né, mano? Por isso tem que ficar ligeiro com ele aí. RB que não perdeu pra nenhum grande, hein, Dudu? Vai perder agora. É. Não, ô, amigão! Não. Aí, vai perder agora. Não, mas não, você gostou não, da contratação ganhar. Do Marquinhos Gabriel? Cara, eu gostei, mano, porque assim, é como eu falei no começo aí, né? Eu acho que o Tite ainda não definiu o quadrante ali do meio-campo do Corinthians. Eu acho que a definição do Marquinhos Gabriel, acho que veio exatamente em cima disso. Eu acho que por causa dessa indefinição do Tite, ele falou assim, não, traz porque eu acho que vai ser o meu titular ali, o meu cara pra encabeçar aquele meio-campo ali e pra tentar fazer o que o Jadson fazia, né? Já o Renato disse, Augusto, ele é mais cadenciado, né? Mas eu acho que disse. É pra tentar fazer um pouco a função do Jadson. E o amigão, o Corinthians ele vem utilizando a escalação ali com o Cássio, com o Fagner, com o Iago, com o Felipe, com o Wendel. O meio campo tem o Bruno Henrique, o Elias, o Giovanni Augusto, o Guilherme, o Luca e o André lá na frente. Mas existe talvez aí uma divergência por parte da torcida corintiana que gostaria de ver alguns outros jogadores aí compondo a escalação titular. Você pega do meio campo à frente ali, o meio campo tem lá, vamos lá, o Bruno Henrique e o Elias, tá certo? Os dois ali formando os volantes. Você tem o Giovanni Augusto um pouco mais pra frente. Avançando ali, fazendo aquele trio ofensivo, ali você tem numa ponta o Luca, na outra o Guilherme. E o centroavante é o André. Mas tem gente que defende a escalação do Luciano. Tem gente que fala que o Romero tá... Tem gente que banca aí que o Romero tá merecendo aí uma chance na equipe titular. Tem gente que banca o Balbuena no lugar do Iago. Se você tivesse que fazer... Eu também concordo. Você concorda? Se você fosse o Tite hoje, o que você faria de alteração nessa equipe do Corinthians titular aí? A equipe do Corinthians hoje, pra mim, seria Cássio, Fagner, Balbuena, Felipe, o Wendel, aí os dois volantes, não tem jeito, é Elias e Bruno Henrique. No meio de campo, pra mim, seria Giovanni Augusto. De um lado, o Luca, na frente, o Luciano, e aí essa outra ponta aí, com a vinda do Marquinhos Gabriel, seria o Marquinhos Gabriel. Agora, vamos contar que ele tá chegando agora, não vai entrar no time... Pra mim, eu deixaria o Romero, porque eu acho que jogador, por mais que ele não seja um craque, não seja um jogador exemplar, tá numa boa fase, cara. Se tá numa boa fase, tem que manter no time. E pra mim, na minha opinião, tem que falar. O André ainda não mostrou pra que veio. De repente, vale dar um chazinho de banco nele aí pra ver se ele acorda. E pra mim, assim, principalmente na Libertadores, eu acho que o Tite tá arriscando demais. Balbuena é zagueiro pra Libertadores. O Iago não segura o B.O., cara. Ele é muito menino ainda. Eu acho que é um zagueiro promissor, vai ter um futuro muito bom no Corinthians, mas não segura B.O. de Libertadores, não. Eu concordo, cara. O Balbuena, aí nas partidas que ele fez, aí ele mostrou ser um zagueiro bem seguro. E eu acho que com o passar do tempo aí, pode ser que ele ganhe a posição do Iago. É que o Tite, ele não gosta de querer sabotar nenhum jogador. Não ele vai mal o Iago, fechado. Né, mano? Não tá indo mal. O Iago, ele não tem comprometido. Mas o Balbuena é um zagueiro que veio pra jogar na condição titular. Você acha que o Iago é o pior zagueiro de todos não, os grandes? Não, acho. Não acho. Você tem Lucão, velho. Você quer falar o quê do Iago? Não, mas é reserva. Você tem... Não, e o Iago, que não Iago consegue andar, não é reserva. Não, mas o Iago só não é reserva porque o Tite não tá postando. Ah, aqui, mas é o titular. Ainda. Nós estamos falando de titular. Estamos falando de titular. Eu vi não, o último jogo do São Paulo aqui com o River. O Iago tá anos luz na frente do Lucão. Anos luz. Ô, amigão, eu vi o último jogo do São Paulo aqui no Morumbi com o River, mano. O Lugano descendo do ônibus, parecia que o São Paulo tava jogando na altitude, velho. Ele desce com oxigênio. Ele desce sendo escoltado, as pessoas ajudando ele a andar. Para falar de Deus. Para falar de Deus. Nossa, eu apoiei a vinda do Lugano pro São Paulo, só pro São Paulo gastar mais dinheiro com esse truque. Ai, nossa, ai, que anti. Ai, que anti-vibrante que você é, nossa. Três primeiros jogos do Lugano. Olha o anti. Medo, você fez isso por medo, velho. Você provocou o cara, mano. Como você é vingativo. O cara tá batendo. Vingancinha. Ai, tomara que o Lugano venha pro São Paulo, porque ele gasta mais dinheiro, aí o São Paulo vai falir. Ah, vai te catar. Vai virar homem. Eu vendo uma marca do SAMU, velho. Vai te catar. Vai te catar. Rodrigo, a quantidade de groselha do programa já groselha extrapolou. Groselha não, você provocou ouvinte, se ferrou. Quantidade de bobagem já extrapolou. Paga o estádio aí e vai embora. Vai te catar. Mas é novo, né? É novo. Ué, o meu, mas eu tenho estádio de 55 anos. Não, viu? Ah, no seu coloca 51 mil? O meu tá pago lá, viu, tiozão? Coloca 51 mil, não, né? Tá em dia lá o pagamento do meu. Não tá, não. Governador tá, sim. Aqui mal informado. Você corderou esse boleto que eu vi hoje de 12 milhões? Dívida com o governo. Ah, sei. Quem não tem dívida com o governo, que atira a primeira pedra. É, mas legal. É, eu não tenho. Ah, lógico que tem, maluco. Você traz para, já teve uma ajudinha aí do governo, daqui a pouco tem mais. É, mas domingo acaba, mamãe. Ô, Rodrigo. O estado do Corinthians não foi feito com o caminhão que o governador mandou pra lá, não, tá? Não foi o caminhão. Não. Foi o dinheiro, não. Não foi fácil. A Arena Corinthians salvou a Copa do Mundo. Foi, eu vi, salvou. E se o Brasil tivesse jogado com a Alemanha aqui na Arena Corinthians, tinha tomado de 7, não. Tinha tomado de 15. Ó, não esquece do aniversário do Lula ano que vem, não. E fecha também que tem o estádio da W Torre. Por 30 anos é da W Torre. Acho que é da W Torre. Acho que é. O seu Vartão que toma conta. O seu Vartão que tem a chave. O Vartão da W. O nosso Walter. Vai pedir a chave lá pro seu Walter. Não é no outro dia. Mas é melhor pedir a chave pro Walter do que pedir. Vai lá pedir a chave pro seu Vartão lá. Mas o governo não deu pra nós o estádio, não. Ai, ai, você tá dando uma pedrada no sol. Você não é você. Não, vai você mesmo. Você sabe disso. Peraí, ô, não esquece que ano que vem entrar com a faixa, hein? O governo não tem chancela do Lulão. Não esquece ano que vem. O Corinthians tá pagando. Ó, não esquece ano que vem de entrar na faixa de novo. Campo parabenizando o Lula, hein? É. Aquele videozinho. Todo ano tem que fazer agora. Exatamente. O Corinthians tá pagando o estádio dele. Todo aniversário tem que fazer. Parabéns, Lula. Viu? Fez ou não fez? Fez. Então, parabéns, Lula. Todo ano. Porque Lulão. Deus parabéns. Tite, jogador. Tite, todo mundo dá parabéns. E o Corinthians tá pagando o estádio. Não ganhou nada, não. Tá, vamos aguardar. Não foi o seu Laudo que mandou lá o caminhão pro Lauro? Laudo. Laudo. Solete, Lauro. De Lauro. Não, Lauro. Ô, Rodrigo. Laudinho. Você gostou aí da contratação do Marquinhos Gabriel? Pô, você não tá ouvindo o programa? Onde você tava, velho? O cara já falou meia hora, ele tá dando tchau. É hora dele dar o placar pro jogo da manhã. Ok, tava resolvendo o problema do Sombra e não meu, desculpa. Meu? Mas você sabe. Fala aí, então. Manda abraço aí, tchau. Não seja cínico. Seu placar pra amanhã, Corinthians e Red Bull, mano. Fala aí. Amanhã é 3-0. Boa, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço aí pra todo o pessoal aí da empresa que eu trabalho aí lá da HP, mandar um abraço pros meus amigos aqui, tá mandando um monte de WhatsApp aqui, o pessoal que curte aí, todo mundo, a maioria do pessoal ouve aí o Estádio 97. Um abração pra todos vocês aí e um chupa, Dodô! Ai, seu irmão! Não, Domingo! Ah, não, cacete! Não chora, Dodô! Não tô chorando, mas metemos uma guasca de vocês, ô, trouxa! Uma pergunta rápida? Fala! Não, já acabou, velho! Acabou, tchau! É momento de separar, tchau! Vai falar nada! Já falou tudo. Já falou. Tchau. Fala, velho. Tchau. Já foi. Tchau. Mano. Muita groselha. Muita groselha. Falou muito. Tchau. Vamos lá. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Eu aceito. Nós aceitamos, né, Domingo? O Palmeiras deu um chocolate no River ontem. Não adiantou nada. É igual feriado no domingo, não valeu nada. Ah, é nóis aí, ó. Perdão, rapaz, que foi? Falou baralho. Falou palavrão, ô tonto. Foi em choque, sim, idiota. Meu time tá na Libertadores, tá no Paulista. Ô, mano, o seu time tá na Libertadores? Meu time tá. O meu ainda tá. O meu ainda. Ainda bem que você fala ainda. Mas ainda tá. Ainda bem que tem o ainda. É. Tá. Falei alguma mentira? Ó, amigão, nossa, a ligação dele está horrorosa. Tá no mar. Não, Sombra, tá boa. Tá sim. Você tá em viva voz? O que é? Não, telefone mesmo aqui. Tá... Então, afasta do bocal. São Paulo que tá ruim mesmo. Tá ruim, né? É. Nome completo? Manda o nome. Rafael Martins Alves Moreira. Quantos anos, ô, Rafael? 28, Dodô. 2.8. E o bairro? É, Jardim Mira, que é fácil. Zona Sul. Isso, Benga. Perto do Jabuca ali. É, Benga. Eu pegava o Jardim Mira, o ônibus, na estação Santa Cruz do metrô. Ali em frente ao Arco. Vila Gomes, né? Eu pegava o Jardim Mira, Às vezes que eu deixava virar porra, ele passava na frente e deixava virar porra. Miriam, que é o nome hebraico, não é? Sim. Raquel. Sei tudo sobre nomes hebraicos. Rebeca. Sara. Sara era minha avó. É a Sara e tem a cura. Tem uma tia, Sara. Sara Cura. Isso. Ô, velho. Você não conheceu a avó dele, a Dona Cura? E aí, Dodô, vamos firme pro brasileiro, hein, Dodô? Vai. Todo ano. Por que não? Todo guerreiro tem uma cicatriz no caminho aí. Ai, nossa! Ai, ai, ai. O Mário não pode falar nada, ele sempre fala isso. Não, mas eu não falo essa frase tosca aí. O que eu digo é o seguinte: o verdadeiro guerreiro tem orgulho das suas cicatrizes. Não o guerreiro tem a cicatriz no caminho. Nossa, que negócio. O Sombra não tem cicatriz, velho. Não, tem uma na cabeça aqui. Nossa. Essa Libertadores. No Scars. O Mota tem a cicatriz no lugar do cérebro. Tem um corpo inteiro, velho. Não entendi. Repete aí, Rafael. Essas arbitragens na Libertadores, não tô falando que isso foi o fundamental pra bota o chororô pra ele aí, vai. Põe a música que o Dodô gosta. Eu gosto, acho legal. Papa San. Não tem pergunta. Qual o nome do samba? Papa San. Mad Cry. Peraí, pô. Falar de arbitragem, velho. Tá legal, moço. Não, mas ele tá falando outra coisa, vocês não entenderam o que ele falou. Ah, mas hoje não é chegou falar isso. Não, mas ele não falou isso, ele não falou do com relação ao time do Palmeiras. Peraí, Dodô, deixa eu ver a letra. A letra? Que letra, velho? E a dancinha, velho? Olha a dancinha. Olha a dancinha. Um beijo pra você, ouvinte. Especial. Cadê essa? Filma lá. Olha lá, você curtindo aí, online, através do nosso site. Faz direito. É que ele tá gordo, não dá mais pra fazer comigo. É por isso que o filho pediu a emancipação com 12 anos, cara. Ele tem vergonha, cara. Ele falou, o que você quer, Sammy, de Natal? É porque ele não tem Natal, mas foi só pra exemplificar. O filho falou, pai, por gentileza, me emancipa. Aí o Benjamin, mas por que, Sammy? Não, pai, é que eu sei que você tá muito ocupado. Aí você nunca mais vai precisar me levar na escola, que eu posso tirar minha carta. Entendi. Moleque com 12 anos. Você nunca vai precisar me representar na reunião de pais e mestres. O moleque responde por ele. Benjamin nunca foi numa reunião de pais e mestres. Você já foi, Benjamin, em alguma reunião de pais e mestres? Nunca foi. E daqueles da profissão que o filho tem que falar? Pra você ter uma ideia. Que profissão? O Sammy com 9 anos, ele falou que é órfão, moto. Com medo do Benjamin. Sabe, mano, aquela... Faça uma redação da profissão do seu pai e tal. Não, aí traga alguma coisa, né? O seu pai, ele falou, o Benja lá, ele fala, pô, meu pai, ele fala ainda, não é Benja que ele chama, porque é muito fácil, porque na mídia tem só um Benjamin, então é fácil de identificar. Fala, pô, é o pai do Sammy. É. Ele te chama de Gutenberg, não é? O Sammy? Gutenberg? Meu pai, o Gutenberg. Nossa. Ele sumiu. Ele sumiu. Pra não identificarem quem é. Sim, pra não saber, velho. Ele sumiu numa batalha de Israel lá. Você me lembrou? Ele tava num submarino nuclear e o submarino morreu. Ele tá servindo, né? Ele tá servindo. Você lembra aquele filme do Woody Allen? Que ele tá preso e ele faz um revólver de sabão pra fugir da cadeia. E na última porta... Não lembro. Revólver de sabão? Ele faz um revólver de sabão perfeito. Ele consegue fugir. Na última porta que ele vai pra rua, começa a chover. E o sabão de sol. Aí os pais dele vão... A televisão, a imprensa vai entrevistar os pais dele. São dois velhinhos, né? Eles vão com aquelas máscaras de nariz e bigode. Ah, é, eu lembro. Eles têm vergonha de falar. Você não assistiu esse filme? Não vi, cara. Esse filme é bem antigo. Saminho, me liga aí, mano. Escolhi aqui uma emancipação pra você de graça. O Rogério do Cartório falou que vai te ajudar. É verdade. Boa. Aí, Sami, me liga, mano. Ô, Palmeirense, você tá aí ainda, velho? Tá. E aqui, pô? Oi, então fala aí, velho. Fernando Prado, Terror dos Gambá. Não só deles. É, lógico. Do Santos também foi aí. Ô, velho, curte o teu velório e o seu comédia. Vai, velho. O que você pega na próxima fase, seu otário? Para. O que você pega na próxima fase? Mas hoje não pode ficar botando um pra mala, não, velho. Pode sim. Você comemorou muito a goleada contra o River aí, ô, trouxa? Comemorou demais? Você gritou, Lé. Fogos. Você gritou, Lé. Achou que dava, né? Eles vão cair na oitava agora. Vacilão. Achou que dava, né? Tô eliminado. Maneira aí, ô, trouxa. Zé Preá. Tá louco? Vai, ô, eliminado. Vai, eliminado. Tô letre. Mais um ano sem ganhar o Mundial. Renovaram o contrato, né? Foi o primeiro que eu ganhei o Mundial. Renovaram o contrato, mais um ano sem ganhar o Mundial. Aí, ô, vacilão. Caiu antes que a Dilma, hein, velho? É, o Palmeiras estragou a brincadeira, né? Todo mundo fazendo bolão, o Palmeiras vai lá. Não, deixa que eu caio. Trouxa. Tem estádio mais bonito de São Paulo. Ai, nossa, meu estádio, minha casa é mais bonita. Mas Libertadores não é concurso de beleza, né, amigão? É, tem que jogar e ganhar, né? O que foi, cara? Não entendi. Libertadores não é concurso de beleza, tem que jogar e ganhar, pô. A minha torcida é linda, nossa, não torço pra torcida. Você tem que zoar o mano de que... Mesmo retroativo, né? Você tá com muita moral pra zoar, né, o seu comédia? Com você sim, pô. Tá sim. Amigão. Manda abraço, vai. Manda abraço. Curte o Paulistinha aí, tá, tchau. Rapidinho pra galera aqui. Já. Mandou, tá. Valeu, até a próxima. Deixa eu falar. Fazer um merchan rapidinho aí, Sombra. Faça. Tô abusando, me garante um barbear. Não, é outro. Ai, que pena, não ganhou. Quê? Pé. Começa com proteção. Não, começa com... Ajuda aí, Domênico. Começa com... Corintiano se ajuda. Começa com proteção. Só abusando, garante a proteção. Não, isso. Vai na farmácia e compra. Ah, não, mano. O cara tá triste, mano. Fala pra ele. Não, vou ajudar o cara. Como já é um dia de vocês estarem tristes, faz um pouco, eu vou ajudar. Olha, proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano. Isso. E o dos bilhetes Zoom, ainda tem aí bilhete Zoom, evita fila? Ah, tem. Não evita fila. Não, não é pra adiantar a fila lá, como é que é? Garante a É, vou te dar uma moral, velho. Você não merecia, não, mas vou te ajudar. Ó. Recarregar. Ajuda nós aí, ó. Pô, R$50 no bilhete único, salva nós aí, pô. Ó, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, tem que falar. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. É nóis, rapaziada. Valeu aí. Valeu, cara. É nóis. Valeu, fera. Obrigado, hein? Beleza. Esse é o Estádio 97, oferecimento do Sem Parar. E aí, como que vai ser a partida no fim de semana? Hã? Corinthians, Santos? Não tô falando de futebol, não, cara. Tô falando da sua partida pro litoral, pro interior, pra você que gosta de descansar no fim de semana, né? Não? É isso aí, cara. O pessoal aqui do programa também tá sempre partindo pro litoral. O Mano pra Riviera, o Benja pra Maresias. O Domênico vai pro interior. O Domênico gosta de ir pro interior. Ah, eu gosto, Vai lá pra Pardinho. Vou pra Pardinho. Mas sabe o que todo mundo... Só eu que sou aqui, ó, capital. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Todos são cuidadosos na estrada. Bem. É. Todos usam cinto de segurança. E quando entra na pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassa os 40 por hora de jeito nenhum. Respeito total. Então é isso aí. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! HDI Seguros, L Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Paulo Ar, com a Paulo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Tem notícia de São Paulo aí, ô? Mota. Certinho, diz que o Roma mandou um emissário para saber quanto custa o Cagliari. Sim. 20 mil de euros. 20 milhões de euros. Sim. Isso? É um jogador que fazendo os gols, ele vai se valorizar, cara. É. 20 milhões de euros? Caramba! Isso é o preço que os caras põem, né? Aí se paga, né? Os empresários pagaram por ele 48 milhões, não foi? Acho que foi 36 milhões de reais, né? Eu ouvi falar que foi 48 milhões. Mas agora vai ficar... E o São Paulo mandou, disse que tá mandando um mandatário aí pra negociar com o Porto, o Michael, né? Pra ver se tem condição de negociar o Michael. Seria uma ótima aquisição pro São Paulo definitiva, né? Bom zagueiro. Não, é só isso. Deu outra cara a zaga do São Paulo, né? Deu substância. E sabia que no próximo dia 24, o Conselho de São Paulo vai fazer uma reunião onde o Carlos Miguel Aydar e o Ataíde vão ser denunciados pelo Comitê de Ética do Tricolor por uma briga, né? É, aquela lá. A briga. É, segundo matéria do lance, eles podem ser até expulsos. Pensou? É, pelo estatuto não é? Eu não acredito, acho que não vai ser. Também acho que não. Mas pelo estatuto não tem esse... É. O conselho vai votar nas seguintes opções. Advertência, ou suspensão por 30 dias, ou suspensão por 90 dias, ou expulsão do clube. Foi o que aconteceu com o Santos, era só a suspensão, né? Aí na última hora votaram pela expulsão. Eu acho que vai ficar aí uma suspensão de 30 dias. Será que alguém do São Paulo já foi expulso alguma vez? Não sei, eu não lembro não, cara. Eu nunca vi também uma história. Foi, mas voltou o Pimenta. Não chegou a ser expulso? Foi, mas aí ele recorreu lá, ele entrou com um processo de defesa. Expulso? Ah, foi expulso? Eu tenho quase... Ele não teve impeachment lá na época? Não, algo aconteceu, sim. Eu não tenho 100% de certeza. Depois ele se defendeu. Eu sei que teve uma reversão voltou da história. Mas eu não lembro se chegou a ser expulsão. Mas eu acho que, olha, vai ser uma... Fantástico pro São Paulo se acontecer isso. Você votaria na expulsão ou na suspensão, Sombra? Hã? Você, se fosse você pra votar, votaria na expulsão ou na suspensão? Olha, por tudo aquilo que já aconteceu. Por tudo aquilo que eu li. Porque às vezes a gente não tem acesso a tudo, né? Sim. De tudo que eu li. Você faria o quê? Um eu expulsava e o outro eu dava suspensão. Quem você expulsaria? Ah, não precisa nem dizer. Não, né? Pô, preciso... Quem? Quem que expulsou? Quem? Presidente. Mas isso aí é baseado naquilo que a gente lê, né? Só na história do Jack, pelo amor de Deus, né? Tem que mandar metade embora. Extra! Você merece ofertas em Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Vamos falar do Extra? Vamos falar do Extra, amigão, porque você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. Então segura o coração e segura! Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo, jogo dos bons, hein? É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hã? Hã? É hora de você fazer as compras e organizar a torcida, hein? E para isso não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. E você sabe... Quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Retificando a informação. Os conselheiros não vão votar na punição. O comitê, ele determina quais são as sanções. E o conselho vota se acata ou não. Entendi. Agora uma informação bem exata mesmo. O cara, quando fosse expulso de um clube aí por algum motivo muito grave, eu acho que deveria ter em todos os estatutos enforcamento na frente do clube. Ah, não. Isso, para, mano. Tá louco, que isso, mano? Light, véio, tá louco, tá botando a idade da pedra. Não pode, que não pode. Muito bem, muito bem. Você que acorda no pescoço na frente do clube. Você que tá aí ouvindo o Estádio 97. Os absurdos do mundo. Tá aí ouvindo o Estádio 97, tá tranquilão, tá indo pra casa, né? Tá feliz da vida porque chegou sexta-feira, né? Mas às vezes coisas desagradáveis acontecem. Como por exemplo, uma batida, né, cara? Meu Deus do céu, que desagradável. Mas se baterem na tua traseira, verifica bem se não foi a Paola Oliveira. Se foi a Paola Oliveira que tava dirigindo e bateu na tua traseira, fique tranquilo, porque a Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! E oferecimento de Recubriplast, Dodô. É verdade, olha só, você que está com problemas aí na sua casa, hein? E são muitos, né? Infiltrações, goteiras, umidade. Divórcio. Vou dizer uma coisa. Esse não dá para resolver. Mas esses aqui que eu falei, dá para resolver sim, hein? Você tem que proteger sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único, impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? E também é o único com garantia de 5 anos. É, meu amigo, Recubriplast é a solução dos seus problemas. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Você pode consultar as lojas, inclusive, ó, você que está acessando agora 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá vendo ali o site www.sinteplast.com.br. Esse é o site, tá bom? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jean. O Jean é São Paulino, olha só, gosta do Sombra, gosta do Motinha. Proprietário das lojas aí, da loja Fázio e Filhos. tá certo? Um grande abraço pro Jean aí, o São Paulino. É, meus amigos, você já sabe, né? Impermeabilizantes é Recubriplast. É a máxima proteção para toda a sua casa. É, isso mesmo. Estádio 97 da Energia 97. É, meus amigos. No oferecimento também do cartão Zoom. Opa, isso aí, Sombra, ó. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, amigão? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, sem pegadinha, sem caô, sem conversinha fiada, ganha R$5 de crédito nele, tá legal? É isso mesmo, cara, você ganha R$5 de crédito nele, você não tem um papinho furado não, não é que você vai precisar fazer um cadastro de colocar o RG, o CPF da tua avó, não é isso, não é isso, você faz esse procedimento que eu te falei, baixou o aplicativo Zoom no seu celular, cadastrou seu bilhete único favorito, pronto, tá lá, R$5 de crédito nele. Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? Pode ser de manhã tomando café, discutindo a sua relação com a sua esposa, com o seu namorado. Enfim, você nunca mais vai pegar a fila para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Ó, você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Z-U-U-M. M de mano no final, tá bom? Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, quem ligar no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O cara ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa! Esse é o Estádio 97, o oferecimento da Essia, construindo com valor, também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. E ó, deixa eu fazer aqui a premiação. Nós fizemos essa semana, no dia do jogo do São Paulo, uma premiação, né? Certo. Onde os clientes que, no prazo de 24 horas, fizessem compras acima de R$100 na loja do estádio97.com.br, concorreriam a um relógio do Rogério Ceni da série comemorativa do 100º gol do mito, né? E agora nós vamos sortear, então, quem é aquele que comprou... Olá. Fez uma compra acima de R$100 na loja do Estádio 97 e vai ganhar esse relógio do Rogério Ceni. Ó, vamos lá, Dodô, aqui. Por favor. Pronto, puxa aí. Aqui, ó. Domênico meteu a mão na lata. Deixa eu ver aqui quem ganhou. Quem ganhou? Foi. Roberto foi Campos. Ele. Foi ele, Roberto Campos de Almeida. Aí, boa, Robertão. Robertão. Robertão ganhou, parabéns, hein? Como que faz pra ele retirar o prêmio, Mota? O Fábio, né, da loja do estádio 97.com.br, mandará o prêmio pra casa dele. Porque opa, vai receber em casa. Sim, que beleza, hein? Aguarde pra eu receber. E terá mais promoções. É verdade que o mano que vai, ele bota o relógio no na moto do mano. E vai e leva. É, o motoboy, o mano vai fazer um extra. Ele fala assim, como é o relógio do Gol 100, do mito, o mano diz que faz questão de Questão. Posso ir. Ó, e novidade, vai vir uma novidade muito legal pra, torcida palmeirense. Uhum. Logo mais, relógios do Palmeiras. Opa, aí sim. Muito bonito, já vi, muito legal. Não tenho dúvida, vai ser um hit de vendas. Com certeza. É isso aí. Visite a loja do estádio97.com.br. Estádio 97, que também tem oferecimento de Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Não é não, Dodô? Verdade. Nós somos os premiados aqui hoje, ô Sombra. É, Boné Energia 97 presente aí. De Vista Aérea Bonés, né? É o Rodrigo Fava. Boa, Rodrigo. Parabéns, hein? Camiseta Estádio 97, presente da Fit Camisetas. Acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento. Quem ganhou foi Marcos Gerene. Tá bom? Boa! E o jogo de dados do Sem Parar. Ó, apresentando Sem Parar aí, hein? É o Igor Silva. Esses três aqui têm 3 dias úteis para passarem na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Tragam seus documentos e vão retirar os seus presentes. Agradecer a presença do Santista, que

Night Sessions. Yeah.

Sessions. See you looking at me, 'cause I'm looking right.